Spider-Man does whatever a spider can. Tripcast. Bem-vindos a mais um Tripcast. Estamos aqui hoje com aquele cara que está armado e altamente perigoso, o Povo Aranha. Oi, estamos aqui na presença daquele que é o nosso guerreiro, o Cleifer. Olá, estamos aqui na presença daquele que comprou um fone só para essa live, João Pedro. É verdade. Também contamos com a presença daquele que tudo vê, menos quando a gente resolve roubar na ficha, o Presto. Pior que ele vê. Ele sempre sabe. E, não menos importante, o Amazing Eric. Muito bem. Amazing. Então, já tem gente aqui nos comentários. A gente está transmitindo isso ao vivo, né, no YouTube. Caso você esteja vendo depois, a pessoa vai estar vendo no YouTube, né? Não faz sentido o comentário. Enfim, estamos transmitindo isso ao vivo no YouTube. Já tem gente perguntando o que é esse jogo, como é que vai ser e tal. E eu vou falar justamente disso, né? Hoje nós vamos fazer uma... A gente vai jogar RPG, basicamente. O Presto vai ser o mestre ou o vigia, né? Como ele determinou aí. O básico mestre dos magos. Exatamente. O jogo virou, na verdade. O Presto virou o mestre dos magos. E aí ele preparou uma aventura pra gente, que a gente não faz ideia do que é. Cada um de nós criamos um personagem aracnídeo, né, baseado no Homem-Aranha ou em versões do Homem-Aranha. E basicamente a gente tá com ficha de RPG aqui e vai jogar. Vamos ver o que vai sair disso aí. Então, vamos lá, deixar o Presto aí fazer a introdução da aventura e a gente vai lendo de vez em quando alguns comentários aqui e tal. Manda bala aí, Presto. É um sistema próprio, a gente tá montando, então vamos ver se funciona, né? E antes de seguir para o programa, só lembrar que esse podcast ele é do site aracnofan.com.br. O Aracnofan tem 3 podcasts, sendo 2 semanais. O primeiro é o Tripview Classic, lançado toda quarta-feira, onde a gente comenta cronologicamente todas as revistas do Homem-Aranha, seja a revista em que ele é o principal ou que ele participou e etc. Começamos lá nos anos 60 e estamos avançando aí. E na sexta-feira temos o Tripview, que comenta revistas atuais do Homem-Aranha e às vezes outras coisinhas especiais, como episódios de desenhos animados, por exemplo. Mensalmente temos o Tweepcast, que sai na sexta-feira da última semana do mês. Essa semana não tem Tweepview Classic nem Tweepview, tem apenas o Tweepcast, que é um podcast naquele formato mais usual que todo mundo está acostumado, né? De que é junto uma galera para falar sobre algum assunto. Além disso, temos as nossas redes sociais, nos siga em todas as redes sociais, que a gente está sempre atualizando e está interagindo com o pessoal. Temos o Aracnofan no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, grupo do Facebook. Em todos os lugares a gente está como Aracnofan, né? /Aracnofan ou @Aracnofan, você acha a gente em todo canto. E estando lá, você pode pedir para a gente o link do grupo do WhatsApp para participar com a gente por lá também. Além disso, se você quiser apoiar o Aracnofan com algum valor financeiro, você pode fazer isso através de padrim.com.br/aracnofan. Isso ajuda a gente a cobrir vários custos que o site tem, de hospedagem, como podcast e o site em si, enfim. E em troca tem algumas recompensas que você pode ganhar com isso. Ah, e claro, né? Se você não puder contribuir financeiramente, e mesmo que você possa, você também nos ajuda muito compartilhando os podcasts e as publicações do Facebook, Instagram, etc. com amigos. Espalhe a palavra do Aracnofan, que nosso único objetivo é a conquista... Não, desculpa. Nosso único objetivo é juntar o máximo possível de fãs do Homem-Aranha para trocar ideia e compartilhar nossas experiências. Muito bem? Então é isso aí. Bora pro programa. Os últimos anos, eles foram muito complicados para todo o multiverso. Várias crises, várias guerras, elas forçaram a destruição da realidade várias e várias vezes. Mas a iminente obliteração de tudo, a transformação do nada absoluto para todos os seres vivos e qualquer ser que exista em algum momento no tempo, ele não é suficiente, é uma coisa que não é suficiente para um grupo de vilões que busca o poder acima de tudo. Mas para impedir, a gente sempre tem um grupo de super-heróis para impedir e o líder deles é a Madame Teia. Madame Teia, na sua, uma das Madames Teias do multiverso, no seu QG, ela convocava, de tempos em tempos, várias pessoas superpoderosas de diferentes terras para garantir a continuidade desse multiverso. Um ou outro universo pode ser destruído, mas não o todo. E dentre eles, a gente tem um grupo de heróis aracnídeos que acabou se destacando. Envolto em muito mistério e ao longo do tempo, a Madame Teia desapareceu. Mas, para manter a realidade coesa, algumas pessoas continuaram a fazer esse trabalho nesse trabalho de bastidores para ajudar os super-heróis que pegam no batente, pegam pesado. Então, dentro da nave modificada do planeta Spider, a Mirum, a gente encontra algumas pessoas, como a exobióloga Maria Joana, o gnomo físico quântico de linguagem, especialista em linguagem, Douglas Ramsey, um faz-tudo que consegue, desde consertar a pia até acertar as armas da nave, que é o Matias, e a especialista em comunicação, a Anne. Eles compõem um grupo de suporte dos super-heróis que são escolhidos em diferentes terras. O principal desses grupos é formado por John Summerfield, Jorian, o Professor Warren e o Polvo-Aranha. Podem se apresentar. O Jorian, ele é um guerreiro do planeta Spider, né? Uma coisa aí que não sei se vocês já imaginaram que teria um Homem-Aranha de um planeta Spider. Junto com outros guerreiros spiderianos e tal, ele é um emissário do inferno que tá aí pra lutar contra a maldade e contra a injustiça no universo, defendendo a todos os inocentes. Pensa num personagem de Tokusatsu japonês, é ele, é basicamente isso. Temos o nosso querido Boa Aranha. Ele é uma pessoa absolutamente normal, ele não está em forma, ele não é atraente, mas ele é inteligente. Ele montou uns tentáculos mecânicos, colocou nas costas e sai por aí se balançando, pulando pelos prédios, nos protegendo do crime. Um universo bem parecido com o 616. Basicamente, ele é aquele Spider-Kid que aparecia nos anos 80 lá do Homem-Aranha. Um molequinho gordinho com tentáculos no óculos. Meu. Nossa! Desculpa, meu outro eu é um pouco sensível com essas coisas. Depois eu te conto muito chocolate. Mais uma vez. Nosso nome é John Summerfield, soldado, codinomes cariotes. Últimos sobreviventes do Esquadrão Simbionte, uma força tática do governo para lidar com assuntos extraoficiais. Nós recebemos nosso codinome junto com a última missão de eliminar nossos antigos companheiros que se descontrolaram numa missão. Parece que ele leu a ficha técnica, né? O relatório que ele enviou pro sargento dele. E eu sou Johnny P. Warren. O meu pai era o doutor professor Miles Warren e a minha mãe era a cientista geneticista Gwendolyn Warren. Certo dia minha mãe foi assassinada por uma criatura aracnídea e desde então meu pai ele ficou maluco e ele começou a fazer experimentos genéticos em mim para me fazer o próximo passo da evolução humana. Durante esses vários anos tentando salvar o multiverso, a Madame Teia e os seus funcionários, de certa forma, eles conseguiram salvar vários, completar missões. Eles também não conseguiram, nem todas foram bem sucedidas, nem todas teve sobrevivente. E a realidade, ela vem se colapsando cada vez mais. O auto-intitulado Imperador do Multiverso é o grande vilão que vocês descobriram com o passar do tempo. E ele está jogando uma última cartada para dominar tudo, toda a realidade que sobrou. Os quatro heróis, eles atualmente estão na nave, eles estão na nave QG de Mirum, na nave do planeta Spider. Cada um está no seu quarto, é um quarto adaptado, pequenininho, só para ter suas lembranças dos seus mundos, que foram todos destruídos. O universo de cada um de vocês já não existe mais, por algum problema que vocês não conseguiram resolver, ou outros grupos de aranha não conseguiram resolver. De repente, em todos os cômodos da nave e os comunicadores pessoais, eles aparecem um holograma com a Maria Joana e ela está chamando vocês. Atenção! Todos que estiverem na Mirum, venham para a ponte de comando imediatamente. Maria Joana, entendido. Só caminho. Tô indo também. Eu tô andando bem tranquilo. Eu tô dormindo, é pra acordar? O barulho. Tem um alarme no seu quarto tocando vermelho, sabe? A luz começa a piscar vermelha e o holograma começa a te cutucar. pensa que é um holograma super evoluído, ele tem até... Ele é meio sólido. É um holograma sólido. Tem uns poderes da cristal no meio. Tá, beleza. Vou acordar, vou tropeçar no meu que caiu e vou lá pra ponte de comando. Fica piscando vermelho enquanto você não conseguir 15 milhões de méritos. Esse negócio aí não deixa você dormir, não deixa você fazer nada. Eu pensei na cristal, pensei em piscar vermelho, daqui a pouco é uma balada no quarto do Warren. Ele não vai nem querer sair. Mas aí chegando na ponte, vocês encontram a Maria Joana, o Matias, a Anne, tá? Só o Douglas que não tá lá. Ele deve estar em algum outro lugar. Mas ela já fala com vocês: nossa, ainda bem que vocês chegaram. Essa é a última chance que a gente tem de derrotar o Fisk. Vocês encontraram com ele algumas vezes, mas ele acabou ficando com a tabuleta que vocês pegaram em algum momento, mas ele conseguiu pegar de volta. E eu consegui algumas informações da semente do cosmos. Não sei direito o que, que é essa semente do cosmos, mas parece que ela é responsável por reescrever toda a realidade. E ela vai... A tabuleta mais essa semente do cosmos é o que vai reescrever tudo de acordo com quem tem a posse, e é o Fisk. Nossa missão seria prioritariamente resgatar a tabuleta e a semente do cosmos. A gente tá todo mundo na ponte de comando, não é isso? Sim, eu tô de braço cruzado com a capa voando, mesmo não tendo vento. Eu tô no canto. Eu vou botar a mão na cintura e ficar olhando pro Jorin, espero ele se apresentar. Apenas nos fale para onde devemos ir. A gente tá agora, a nossa nave tá entre as realidades, né? É o que sobrou, o que eu tô conseguindo pegar nos contatos, a Anne conseguiu no computador. Basicamente a gente perdeu contato com todas as outras naves, todos os outros grupos. O único que sobrou, ou pelo menos que a gente sabe que existe, que eu sei que existe, é a gente mesmo. E a terra que vocês precisam ir é uma que parece que vocês já visitaram. Eu sei que vocês passaram por ela uma vez, que é a Terra 33.333. E de repente Matias olha atentamente, suando frio. Eu tô olhando com a cara extremamente confuso pro pessoal, porque eu não decorei o número das terras. Eu tô lá fingindo que sei que terra é aquela, mas eu não sei nada. Essa seria a terra original desse Fisk? A gente não sabe direito de onde que ele veio, mas ele passou por essa terra e... Bem, vocês passaram por ela também e o Matias... Vocês salvaram o Matias de lá. E é por isso que ele tá um pouco nervoso. A última vez que vocês foram pra essa terra, tudo indicava que ela tinha sido destruída no momento que vocês saíram do local. Foi aquele momento que vocês entraram no portal e foram pra aquele estranho mundo de Minar. Um planeta bem sui generis. Mas enfim, parece que ela não foi essa terra não foi destruída, esse universo não foi destruído, ele foi encapsulado por uma energia bizarra que o próprio Fisk concebeu, alguma coisa misturando tecnologia, misturando magia, e agora é nesse local que ele está fazendo seus últimos rituais. Eu vou enviar vocês o mais rápido possível. Não sei, eu acho que a única esperança é talvez recuperar a tabuleta, descobrir o que é essa semente ou destruir tudo isso antes que só sobre, que não sobre mais nenhum universo. Eu tô completamente desesperançosa. Isso é de verdade. Bem, pelo menos nós temos... Clef, desculpa, eu vou sair do personagem aqui. É final de ano, cara. Tá, tem que ser um troço animado pra cima. Papai Noel. Tô brincando. 2020 não me permite isso. Tô brincando. Pode falar, Clef. Bem, pelo menos nós temos... Salve o universo que vai acabar tudo bem. Temos alguém com conhecimentos de ocultismo aqui e outro especialista em mecânica, ciência. Maria Joana, permissão para eliminar o Wilson Fisk, caso seja necessário? Sim, pode eliminar quem for preciso. Agora, não sei. Depende da consciência de vocês e é a realidade. A última local de sobrevivência que existe. Excelente. Eu vou tirar do cinto um objeto metálico assim meio cilíndrico e vou soprar. É um apito e vai vir o cão, que é meu animal de estimação. Ele vai chegar. Claro que o cão não é um cão. É, o cão é o nome que eu dei ao meu bichinho de estimação, que na verdade é um alienígena de não sei quantos olhos. É um negócio maluco, não era presto, eu não lembro, mas era um alienígena. Verme. Acho que pra quem tem. Pra quem conhece os X-Men, ele lembra o Larval. Sabe aquelas larvas do Larval? Só que um pouco maior e com pernas. Eu ele é uma mistura lembro. De cachorro com o Larval. Ah, sim. É, ele já tá grande, tá? Ele tá do tamanho de um Doberman, pra manter o Nossa. Negócio de referência a cães. Bem, mas ele responde ao apito. Esse apito, ele é dele, né? Então é o apito do cão, entendeu? Pelo menos não é uma Pokébola. Quando o cão entra na sala, eu perco um pouco da postura séria, porque eu gosto muito de animais e eu começo a brincar com o cão também. Esse é o tom de seriedade do universo sendo destruído. Por isso que a Madame T, acho que ela desistiu, foi embora. Não aguento mais vocês. Inclusive, eu tenho dois objetivos nessa missão. O primeiro é achar uma mini capa pra colocar no cão também. E o segundo é salvar o universo. Bem, todo esse sofrimento e angústia, o cão é como se fosse uma ilha de tranquilidade. Me lembra a minha infância na fazenda. Todos aqueles lindos 10 olhinhos olhando pra você. Não sei quantos olhos que ele tem. É o bicho que ele tem. Mas ok. Então, a última vez que eu contei tinham 10. Então, a gente vai. A nave começa a mexer, ela tá furando essa barreira interdimensional. Não, calma. Agora que eu me liguei, que a gente realmente vai sair em missão imediatamente, eu vou correndo pro meu quarto trocar de roupa, porque eu tô de roupão e cueca. Vai. Enquanto a nave tá mexendo e tá balançando todo mundo, porque tá entrando nessa realidade encapsulada, você vai se trocar. Não vou pedir teste pra você se trocar, não. Pode. Eu tô me trocando como se eu tivesse um banco de trás de um carro tentando trocar de roupa. Eu grito, Warren, não se esqueça do poncho. Vou botar por cima. Tô botando a jaqueta de couro e vou botar um poncho por cima. Muito bem. Ok. A Maria Joana olha, mas onde tá o Warren? Eu tenho que enviar vocês agora. Logo que a nave entra nesse universo, a cidade que vocês veem embaixo é uma Nova York. Era uma Nova York que, da lembrança de vocês, ela tinha uma tecnologia maior do que a terra padrão do Warren, do Iscariotes, do Polvo-Aranha. O Jorin eu nem faço comparação, porque o planeta dele é completamente bizarro e completamente diferente. E ela era dominada pelo Wilson Fisk, que era o prefeito e governador de toda, né, o dono praticamente de todo o planeta. Só que agora ela está bastante destruída. Ela está cheia de escombros, plantas cresceram, o céu está completamente verde, e entre as nuvens vocês já veem uma luz roxa, como se estivesse sendo aberta, né? O céu está sendo rasgado numa luz roxa em cima da Torre Fisk. A Maria Joana pergunta, mas cadê o Warren? Onde que ele foi? Eu preciso enviar vocês lá pra baixo. Vou chegar ofegante, ainda terminando de botar a roupa uma por cima da outra, calçando a bota. Pronto, vamos. Beleza, o Douglas mexe nos botões, ele já tinha entrado lá na sala de comando, mexe nos botões, vocês desaparecem e aparecem em cima do prédio do lado da Torre Fisk, bem no topo do prédio. Antes da gente ir, eu dou um tchauzinho pra Anne. Ela chora. Caramba, cara. Ele vai morrer. E esse é o tom da aventura. Esse é o tom da aventura de ano novo. Então é Natal, fim de ano, alegria, felicidade. Bem, se parar pra pensar, o Wilson Fisk barbado de vermelho é quase um Papai Noel. Assim que a gente chega no prédio, eu viro pro lado e vomito verde, porque nós odiamos portais. O vomito verde. Cara, o Venom... É, o Venom não, né? Simbiontes e suas babas verdes. Eu vou olhar pro lado e falar assim, está bem diferente, não é verdade? É minha observação. A gente precisa chegar na Torre Fisk o mais rápido possível. Ah, e esse lugar já foi o paraíso, agora parece o inferno. Tô bem mato. É, eu nunca tive lembranças muito boas aqui, não. Na verdade, agora tá até bem aconchegante, observando aqui. Antes era só um monte de caixote de metal, agora parece mais minha casa. É, não que era, tipo não, de lugar você veio, Jorge? Agora virou uma selva normal. Eu vi no meio do mato. Eu tô sentindo que vocês estão de boa com o mundo. E beleza, vamos ficar assim, tá de boa. A gente tá de braço cruzado. Não, nós não estamos de boa com o mundo. O que chama a atenção de vocês... Aquele prédio tava lá, caiu, né? Vamos seguindo, a gente tem que chegar lá rápido. Da última vez a gente tentou chegar lá e tivemos que dar uma volta gigantesca. Agora, pelo menos, a gente deve conseguir ir direto, vamos. O que chama a atenção de vocês é a Torre Fisk. A Maria Joana falou que Provavelmente vocês têm que ir lá, de lá que está saindo uma luz, emanando essa luz, e o rasgo no céu, bem em cima da torre. Pensa que é um final de filme dos anos 2000, dos anos 2010. Sempre tem um raio azul pra explodir tudo. Nova York. De videogame, né? Tem um farol. Um farol em cima do objetivo, eu entendi. O lugar indica. O lugar indica. Vamos. Mas joguem uma percepção. Eu tirei 13. Eu tirei 12. Eu tirei 20, 18 mais 2. Cara perceptivo. Eu tirei 19. Tô vendo tudo. Tá dando truco? Eu não sei que o Jorian e o Iscariotes, acho que eles estão brincando com o cão. Ah, faz o teste de percepção do cão. Eu ainda tô enjoado de ter sido teletransportado. Tá, percepção do cão então. 6. Nossa. E o cão, ele tá de barriga pra cima. Eu tô lá com o cão, tipo assim, lá na minha... Não, é o Jória, né? Isso, na minha terra é exatamente dessa forma. Tá vendo aqueles vincos ali? Eu tô falando isso pro cão, como se ele tivesse entendendo, entendeu? Você quase encarnou um mineiro e ia falar, lá na minha terra, o trem... Bem, eu não vi nada. Vocês três não perceberam, mas o povo e o Warren, eles estão vendo umas manchas no céu vindo na direção de vocês, mas bem rápido. Pessoal, eu tenho uma coisa vindo pra cá. É o cão, aqui, é o cão. Ah, aonde? Eu tô perdido, eu não tô vendo. No céu, eu vou pegar a cabeça do Johnny e mirar pra cima, porque ele tá me olhando no chão. Ah, sim. Olha, o que será isso? Ó, são 11 manchas. Faça o teste de iniciativa, o povo e o Warren, eles vão ter uma ação antes. A minha iniciativa é 17. Na iniciativa eu tirei 9. Eu tirei 15. 7. Vocês estão vendo se aproximar, eu vou deixar o Warren e o povo agir antes, mas são 11 criaturas, como se fosse uma gangue de abutres, pequenos abutres humanoides, como se fossem abutres anões. Eu acho que tanto o Warren quanto o povo já devem ter visto isso na terra de vocês. É, e isso não é bom, não. Ai, meu Deus, uma gangue de abutres anões. Tomara que eu tenha crianças. Bom, como eu tô vendo que nem o Jorian, nem o John viram o que tá acontecendo, eles estão olhando a cidade, viu o que mudou, e meio que só o povo notou o que aconteceu, eu vou gritar pro beco. Eles não conseguem voar em espaços estreitos. Vocês estão em cima do topo de um prédio. Então, pro beco. A gente pula. Pra baixo? De nada. Todo mundo gruda em parede, joga teia. É porque o chão é tipo do jogo do Play 1, entendeu? Tem uma fumaça lá venenosa. A gente não pode pular. E tá à noite, né? Só pra vocês saberem, tá à noite o momento que vocês vão. Porque isso é final de jogo, é sempre à noite, né? Ok. Tem que dar o clima, né? Tem que dar o clima. Então, beleza. Eu deixo vocês agirem antes, eles estão chegando ainda. E vocês pulam todos pro beco. Eu acho que todo mundo gruda na parede, né? Eu não vou precisar pedir pra ninguém fazer teste. Sim. Eu pulei no beco, tô grudado na parede segurando o cão com o braço, né? Porque ele não gruda, não. Eu posso ser chato perguntando se você tem força pra segurar o cão? Ah, não, ele tá. Eu tenho, a gente tá junto segurando. Tá todo mundo ajudando. Tá todo mundo segurando seu cachorro. Tem a escada de incêndio lá do lado. Aí, eu tô segurando o cão com você, cara. Eu sou amigo dele. Não, tá de boa. As criaturas estão chegando, elas vão. Vocês vão. Vocês estão em vantagem. Eu vou deixar mais fácil de agir contra elas. E agora pode ir, Iscariotes. Fala depois dessa primeira iniciativa, você pode começar a agir. A pergunta é: esses bichos são animais? Eles parecem. Não, são criaturas mutantes. É, são criaturas mutantes, mas não ninjas. Excelente. Porque são abutres, né? Pelo tamanho, abutres. Eu diria que nem são adolescentes. Excelente. Eu, não sendo animais, eu não me sinto muito remorso de atirar nelas. Então, eu aproveito tanto segurando lá, eu vou fazer a mira. Meu companheiro aqui tá estabilizando meu braço pra eu ter uma mira mais precisa neles e eu vou atirar. Eu miro no bicho que tá chegando mais perto e meto chumbo. Eu tirei 24. Nossa, Deus. Tá, Se você gastar fadiga, você pode atirar mais uma vez. Tá muito no início ainda, eu vou preservar um pouco o confronto final com o Fisk, vai gastar muito de mim. Beleza, faz assim. Você atingiu ele em cheio, mas digamos que ele perde um pouco o voo dele, ele perde a noção do que ele da direção que ele está indo, bate numa parede, mas consegue se segurar. Deu para perceber que o dano foi grande e ele está sangrando bastante. Beleza. Agora eu vou atacar vocês. Vou fazer um ataque para cada. Podem se defender. Os abutres estão chegando e eles vão atacar vocês. Eles dão dois ataques por turno. Eles vão atacar com as garras. Na primeira sequência, parece que acabar com todo mundo. Ele quer acabar logo a sessão com todo mundo. Caramba. Eles descem com as garras e depois eles fazem um segundo ataque com a cauda se o primeiro ataque tiver sucesso. Pega essa ordem mesmo. Vai, Jorin, Warren, Polvo e Iscariotes. O Jorin joga duas vezes que tem um cão, né, com ele. Tá, eu vou tentar desviar e o cão também. Jorin, tirei 16 e o cão 18. Não, os dois. Excelente. Por causa do local onde vocês estão, vocês percebem que poderia ser mais difícil se tivesse em local aberto, né? Numa área aberta. Mas no ponto onde vocês estão, vocês conseguem se. Os dois conseguem se defender. A gente pulou e a gente tá em qual altura, mais ou menos, do prédio? A gente pulou, mas tá muito lá em cima, tá no meio, tá mais pra baixo? Como é que é? Os prédios são altos. Pensa que vocês estavam no centro de Nova York, do lado da Torre Fisk. Então são prédios bem altos. Tá, então. Ok, então nós dois a gente deu uma... eu imagino que tem alguma... Eu estou determinando que existem escadas de incêndio, então a gente saltou da parede. A gente saltou da parede lá, eu joguei o cão na escada de incêndio, dei uma cambalhota grudando na parede e pulei lá também. Você pode atacar se você gastar fadiga. Beleza, então eu vou tentar atacar. Só pro pessoal entender aí, o Jorian, ele é treinado em artes marciais e ele tem bastante perícia nisso, então é mais fácil pra ele acertar os bichos. Só que o Eric não tem sorte no dado, então vamos ver. Vai tirar um, né? Nuf! Ah. Olha aí. Rola seu dano. Muito bem. Seu dano é um D6 mais 3. Não, eu fiquei com arma pesada. Ah, tá. Dois D6. Nossa. Mas eu tirei um no dado lá. Então, eu acabei de ver. Eu tava vendo a ficha, voltei pro... Deu 7, eu espero que tenha me atacado que já tava ferido, porque aí ele vai ter morrido. Tá, beleza. Vou dar esse boi e você matou uma criatura e pode narrar a sua ação. Eu joguei o cão e na hora que eu fui dar a cambalhota pra ir pra escada de incêndio, eu senti que a perna bateu em alguma coisa. Na hora que eu olhei pra trás, o abutre tava caindo. Nossa, que desprezo pelo inimigo. Ok. Vai lá, eu tô sem criatividade. Tente se defender. Beleza, eu vou tentar me defender ao invés de tentar me esquivar. Porque como a gente pulou pro lado do prédio, pra lateral, eu pulei pra lateral do prédio e logo assim que eu cair, eu vou tentar me segurar do lado do prédio com o poder de segurar pensa na parede. Pensa que defesa você perde um ponto de vida de qualquer jeito. Não, beleza. Vou tentar me defender ao invés de me esquivar, porque eu tô com medo de esquivar e eu cair do prédio. Então vou só me defender. Beleza. Deu 20. Não, beleza. Você se defendeu. O mesmo esquema. O local onde vocês estão tá fornecendo uma ajuda maior. E se você quiser gastar fadiga, pode contra-atacar. Tá, eu vou então gastar um ponto de fadiga pra pegar impulso no prédio, na lateral do prédio, e pular pra cima pra atacar o mini abutre que tiver mais perto. Uhum. Deu 6. Não. Você errou. Não, você errou. Não foi nada demais. Você simplesmente tentou acertar e errou. Ok. Basicamente, você pulou, né? A gente tá no centro de Nova York. Os prédios, eles estão bem próximos um do outro, né? Os becos, eles não são tão largos. Então, você tá pulando de um ponto pro outro, né? De uma parede pra outra, tentando acertar o abutre, mas eu acho que ele conseguiu se desviar nessa tentativa. Vai, Paul, sua vez. Eu primeiro vou tentar me esquivar do abutre que estiver me atacando. Tem uns 30 bônus de defesa, não tem? De esquiva? Pois é. Sou extremamente ágil. Um gordinho todo ágil. Pois é, imagina um cara gordinho aí dançando com os tentáculos entre os prédios. É só não tirar um. É só não tirar um. Beleza. 16. Você tirou 9 no dado, hein? Os dados estão bons hoje. Pois é. E cê, mesma coisa, se você gastar fadiga, você pode contra-atacar. Beleza, eu vou gastar fadiga e vou meter meu tentáculo com faca na cara do abutre. Nossa, é faca na caveira. Nada a ver. Pois é, faca na caveira. Faca na caveira. É. Deu oito. Você tentou esfaquear ele e acho que acertou as peninhas da asa e não fez nem arranhão. Ele foi me atacar, eu consegui desviar com meus tentáculos, fiquei metido, tentei meter um tentáculo com faca nele, só que eu era um alvo muito pequeno, então eu errei. Bem. Iscariote, você já se defendeu? Não, ainda não. Eu vou tentar... Nós vamos tentar nos esquivar aqui. Uhum. É, eu tirei 10. Se esquivou em cima, graças aos prédios. A coisa boa de ter duas mentes aqui é que meu outro eu cuida da esquiva enquanto eu cuido do ataque. E agora, os vilões... Esse bando de abutre que já tá... Ele tá dentro desse espaço do beco, né? E agora tá chegando mais abutre, mas eles vão entrar no próximo turno. Daqueles 11 que vocês tinham visto, né? Um já caiu. Agora é o Jorian. Tá. É... Tem quantos aqui perto? Tem 11. Tem uns 10 aí. Eram 11, tá. Né? Um foi morto. Eles são conscientes a ponto de... Aí eu tenho que fazer um negócio, né? No meu primeiro turno, eu tenho que fazer a parada aí. Tem, cara. São... Tá, eu tenho uma desvantagem, pra quem não sabe, é que no meu primeiro turno eu preciso me apresentar. O cara tem uma compulsão, gente. É, eu não consigo, eu posso estar morrendo que eu tenho que me apresentar. Então, deixa eu ver. Tá, então eu tô lá no, na escada de incêndio, então eu vou fazer aquelas poses de Homem-Aranha japonês, sabe? Aquela de braço pro lado, braço pro outro, aquela cambalhota, não sei o quê, e falar assim... É aquele que enfrenta os seres alados na fenda. Guerreiro Spideriano Jorian. E é isso que eu vou fazer. Que é o que eu tenho que fazer no primeiro turno. Mas o cão... Qual que é a distância, mais ou menos, entre os prédios, você falou? É curta, não, né? Sim, é curta. Dá uns 5 metros no máximo. Ah, muito arriscado. Tem as escadas de incêndio, né? Você tá numa das escadas de incêndio. Ela já dá um metro, pelo menos, a mais. Então eu vou mandar o cão subir. Ele vai lá pra... Vai voltar lá pra cima. Porque tá muito perigoso pra ele, que não consegue se prender. Eu vou mandar ele lá pro terraço. E eu acho que ele não consegue atacar ninguém fazendo isso, né? Ele só vai subir. Ou não, eu vou mandar ele descer, né? Por que eu tô mandando o cara subir? Eu vou mandar ele descer. Tá, ele vai descer. O cão pra morte. É, então... eu ia subir atrás. Ele só que tá eu tô aqui. Porque... Por que que eu vou subir se eu posso descer? Então eu vou mandar ele descer. Isso. Ele vai gastar o turno dele inteiro só descendo a escada. Subindo e descendo a escada. Só descendo. E é isso aí. É longo. É uma longa escada. É, ele vai descer um pouco. Se cair, vai... o dano é menor. Vai lá, Warren. Beleza. Eu tô grudado no prédio da frente, porque o meu turno anterior eu tentei atacar, não consegui. Acabei passando pro prédio da frente. Eu vou ativar... os ferrões que eu tenho nos meus pulsos e vou tentar pegar impulso nesse outro prédio e atacar o mini abutre que estiver mais perto. Eu tirei 21. Beleza, se você gastar um de fadiga, você pode atacar mais um. Ah, eu vou fazer isso então. Um ataque múltiplo. Beleza, eu ativo os ferrões, pego impulso no prédio e pulo pra atacar os dois mini abutres mais perto. Acertou o primeiro, vê se você acerta o segundo. É, não, o segundo deu 7 no total. É, o segundo você não consegue acertar. Manda seu dano. Deu 7 no total. Legal. Ele leva um golpe feio, mas ainda vivo. É a vez do povo. Pois bem, agora eu vou atacar o primeiro abutre que aparece na minha frente. Manda ver. Ótimo. Vamos lá. 18. Olha. Cara, é bom. Se você gastar uma fadiga, você faz um segundo ataque. Ah, não, eu já dei ambidestria. Não, sem contar ambidestria. Isso, o cara vai dar tentaculada pra tudo quanto é lado. Beleza. É aquele poder. Tem um jogo que o acho que o Octopus usa, né? Esses tentáculos começa a bater pra tudo quanto é lado. Shuriken, eu tô vendo aquelas cenas de anime, o tentáculo do povo prendendo ele na parede, jogando pra cima e vindo o tentáculo do lado dele com a faca indo pra frente. É desse jeito. Eu vou, então, atacar ele 3 vezes. Vou usar minha destreza pra atacar ele 3 vezes. Vou gastar um ponto de fadiga. O segundo você erra. O terceiro você acerta. É, você acerta 2 ataques. Beleza. Eu pego o abutre, ele tá perto. Então eu estico meu tentáculo, pego ele pela perna, bato ele com... movo ele pra fazer ele bater com tudo no chão. Eu vou fazer isso na segunda vez, só que acabo escorregando, erro o chão, acabo acertando o ar. Só que aí depois eu mexo de novo o tentáculo pro outro lado e bato ele com tudo no chão. Manda aí seu dano. Duas vezes, né? Dois danos. Oi, joguei. Ai, que azar. Foi os dois? Nossa, tava demorando. Tava demorando pra sair. Eu tô achando que eu vou virar o novo Jória nesse chão. Não sei o que você quis dizer. Você fez todo esse mega ataque, foi super bonito, todo mundo viu e ficou, assim, estupefado com o ataque. Foi muito bonito, mas não tirou nem sangue do Abutre. Que ele, nem ele... Digamos que nem ele entendeu o que aconteceu. Eu fiquei todo metido que eu bati com tudo com esse Abutre no chão. O Abutre simplesmente levanta e com as mãos ele tira poeira lá do peito dele e sai voando. Foi efeito moral. Vai, pode continuar. Agora é o Iscariotes. Beleza, eu vou ir para uma das escadas de incêndio também para ficar um pouco mais seguro. E como claramente eu subestimei os Abutres, eu vou começar a atirar um pouco mais sério neles. Vou fazer Calma, o meu. Atirador indo pro canto dele. Vou fazer meu ataque aqui, montar o ninho de sniper aqui. Camper. Puxei 24 de novo. Caramba. Nossa, sério? Se gastar um ponto de fadiga, você pode continuar fazer o seu segundo ataque. Eu vou gastar, porque claramente eu já subestimei eles são fortes. Então, quanto mais rápido a gente matar ele, talvez a gente consiga espantar o resto. Eu tirei 21. Dá seus dois danos aí. Não tem nem o que falar, né? É. Não tenho nem o que falar. A tristeza do mestre. Tá, deu 11 o primeiro e deu 11 o segundo também. É muito constante. Você atirou os dois no mesmo abutre? Não, eu tentei acertar os dois que estavam feridos já. Um já tinha caído, então você atingiu um que estava ferido e o outro que não estava, que estava inteiro ainda. O que estava ferido morreu e o outro levou um dano considerável. Beleza. Bem, eu me abaixei um pouco ali, firmei a mira. O meu companheiro aqui tá ajudando a minha visão, dando um zoom pra me mirar bem no ponto fraco deles e eu disparo certeiramente. Beleza, um cai. E aí você vê aqueles... Pensa que um turno, ele passa muito rápido. Vocês estão 3, 5 segundos no máximo. E aí já caíram dois abutrinhos lá pra baixo. Mais rápido do que o cão consegue chegar lá embaixo. E agora chegou a vez dos abutres. Jorian, defende de dois... Que agora tá todo mundo aí na muvuca. Tá, eu vou tentar esquivar de dois. Aí eu tirei 16 e 16, caramba. Cara, é bom. Tô saindo igual toda hora. Você consegue gastar um ponto de fadiga e fazer um contra-ataque. Tá, então o primeiro vem me atacar, aí eu desvio apoiando o braço nas costas dele, sabe? Dou um empurrão assim, me jogando na direção do beco. Aí um outro vem me atacar por baixo, eu giro o corpo no ar e eu tento acertar ele. Tum, tum, tum. Agora é a hora, agora é a hora. Eu tirei 23. Nossa, que isso? Então, manda seu dano. Então eu desviei de um apoiando, me joguei pro beco, o cara passou por baixo, eu girei o corpo e dei uma cotovelada. Como é que é cotovelada em inglês, ô Cleifer? Cara, sei lá. Como é que é cotovelo em inglês? Elbow. Elbow. Eruburo. Tá. Então eu vou falar só, vai dar Eruburo! E vou 12 de dano nele. Bom. O cara é bruto. Beleza, então eu acertei 12 aí. Não sei se... Nossa. Se... Não, matou. E eu tô solto no ar. Eu dei a cotovelada e tô... A capa esvoaçante, sabe? I believe I can fly. O Matheus perguntou qual que é o sistema que a gente tá utilizando. Ele é autoral. E a gente tá meio que testando um pouco. Já estamos testando faz um tempo e tá... Não tá 100%, mas ele tá mais amarrado. Mas sempre tem problema. Sim. Principalmente porque... A gente vai adaptando, né? Vai melhorando. Mas tá funcionando bem. E vem problemas, né? Problemas no sentido. A gente encara desafios diferentes e vê que, putz, como que resolve isso? A gente tem que pensar numa forma... Tipo esse cão aí que entrou, né? É tipo esse cão que entrou. Que não é um cachorro. Deixar isso claro. Depois que o Jorian, ele se desviou de dois ataques, consegue contra-atacar com o seu cotovelo. E você fez a sua apresentação, né? E conseguiu matar mais uma criatura. Matar mais um abutre que tá caindo. Vai, Warren. Sua vez. Defenda-se. Tá bom. Vou tentar me defender de novo, ao invés de me esquivar. Aí ficou complicado. Nossa. Não, pera aí, eu joguei o dado errado. Era pra jogar um só, joguei 2d20. Quer que eu jogue de novo ou você escolhe o resultado? Não, joga. Não, beleza. Obrigado por lembrar disso. De nada. O Warren, uma das desvantagens dele é azar. E aqui ele fez o prato perfeito pra usar o azar. Então eu escolho o 1. Ele teve uma falha crítica. E esse é o primeiro 1 da noite. Ele teve uma falha crítica e o Abutre chegou nele. Eu vou ser até bonzinho. Ele conseguiu dar os dois ataques, dar o ataque com a garra, depois fazer um ataque com a cauda, sem que o Warren consiga se defender. Podia ser pior, ele tá lá em cima. Podia cair, né? Ele podia cair. Mas a gente tá começando. Ó, você recebeu 5, 6 de dano. Tá bom. Levei uma arranhada na cara e depois um golpe na barriga com a cauda do bicho. Ok, tô tentando me segurar na parede do prédio. Só um comentário, o Matheus Ornelas, que é atual editor das revistas da Panini, Espetacular Homem-Aranha e tal, ele acabou de conectar aí. Né? Ah, oi, tudo bem? Boa noite. Vai, Iscariotes, defenda-se você. Beleza, eu vou tentar de novo me esquivar aqui nesse cantinho que eu tô, porque a mira que tá boa, eu não quero ter que me afastar muito aqui não, então eu vou fazer uma esquiva simples. Beleza. Eu tirei 15. Não, se defende, você pode até contra-atacar. Você tá no limiar de contra-ataque. Eu vou contra-atacar com fadiga, sempre com fadiga. Sim, com fadiga. Eu vou contra-atacar com aquele tiro de point blank, sabe? Vou dar, assim que o bicho passa do meu lado, eu só dou um passinho pro lado, encosto a pistola na cabeça dele e vamos ver o que acontece. Eita. Nossa. 24 de novo. Caramba, cara. Não dá cara, nem pra tem falar mais 10 de bônus no ataque e falar, vamos ver o que acontece. Será que eu vou tirar? Eu ia perguntar, dele? Isso é 10? Deixa eu ver com meus 10 de bônus aqui, se não, eu acerto. Teoricamente é mais 15, porque eu tenho a perícia 2 de arma de fogo. Caramba. Mas como já tá programado aqui no mais 10, eu só lembro disso se precisar. Então caramba, eu dei 10 de dano no bicho. Tá, você matou mais um. Beleza. Você estourou a cabeça do coitadinho do Dei um passinho pro lado, só coloquei a pistola do lado assim do braço, só dei aquele tiro e voou miolo na parede. Caramba, gente, Natal. Eu culpo o Vigia por dar o tom da aventura assim. Ok. Ah, uma coisa que eu tinha esquecido. O Warren foi o primeiro que tirou 1 no dado, certo? Sim. No D20. Por ter tirado 1, uma das características dos personagens é força de vontade. Isso deixa ele muito triste. E ele perde 1 ponto de força de vontade, porque 1 ninguém merece, né? Pra quem tá ouvindo, só lembrando, né? A força de vontade é uns pontos limitados que a gente tem, que se quiser usar, a gente tem um bônus de mais 5, né? A gente tem que declarar que vai usar antes de usar. Se falhar, falhou. Né? Ah, o Gustavo voltou aqui, ó. Pronto, o Gustavo acabou de reconectar. Está nos ouvindo, Gustavo? Você está entre nós? Estou. Se estiver entre nós, pelo menos está no espírito de Natal, né? ok. Povo, defenda-se de duas criaturas. Dois abutres. Beleza, eu vou tentar esquivar. Uhum. Manda aí, duas defesas. Duas esquivas. Beleza. Nossa, 25 e 26. Caramba, gente. O que tá acontecendo hoje? A gente tá ao vivo e a gente não passa vergonha. Isso é legal, né? Eu tô sentindo que eu vou pagar a língua. Por você ter ambidestria, eu deixo você gastar 2 pontos de fadiga e fazer 2 contra-ataques. Ah, não aprendo. Eu vou fazer 2 contra-ataques. Metade da aventura tá todo mundo cansado. Não consegue nem andar, vai. Chegar lá em cima da torre não tem mais o que fazer. Ponto de fadiga, pra quem tá assistindo, é o nosso MP, entre aspas, né? Se zerar o ponto de fadiga, você não consegue fazer nada. Não, você começa a gastar ponto de vida. Beleza, nossa. Eu tirei 13 e 20. Rola seus danos. E depois narra tudo que você fez. Foi muito bonito. menos isso. 2 e 4, tá bom. Tá bom. Beleza. Outra vez foi 1 e 1. Eu vejo dois abutres voando na minha direção. Então, eu, com dois dos meus tentáculos, eu pulo. Quando eu passo passando por cima deles, eu pego com meus outros dois tentáculos, eu pego eles pelos pés e atiro eles com tudo no chão. Enquanto eu pouso, um deles tomou um baita impacto, o outro nem tanto, ele ainda tá consciente, mas também levou um dano. É isso aí, boa narração. E agora eu tô metidão. Bem, depois dos vilões, é a vez do Jorian. E se, bem, é a vez de vocês. A próxima, eu já vou avisar que os vilões, eles vão fugir. Eles veem que, poxa, toda a gangue de abutres está morrendo, tá caindo como se fosse mosca. Tá, é, então... E você já vê que eles estão com medo de vocês. Tá, então eu vou... É, eles estão começando a fugir, eu imagino, né? Estão começando a que, pelo que você falou, a gente percebeu que eles querem fugir, né? Uhum. Então eu vou fazer o seguinte, eu tô flutuando, né? Basicamente, eu tô no meio do movimento. Então eu vou jogar a teia em um e dar tipo uma girada de corpo e jogar ele pra baixo. Bonito. Supai da Sutoringo! Eu tirei 5, é. Ah, você joga a teia no abutre e a teia vai e continua indo. E você pensa, mas era pra ter parado no abutre? Ou oh, no, falou, já falou, tá caindo agora. Eu grito, né, supai da sutu... E tô girando no ar e caindo, exatamente. E continua caindo. É, Warren, sua vez. Pô, era pra ter sido bonito, cara. Eu vou... Começou a apagar a língua cedo, Jorian. É. E eu falei, tô, né? Vou apagar a língua. Tô vendo que o Jorian tentou lançar a teia em um dos bichos. Eu não entendi se ele queria pegar um bicho, se ele queria lançar a teia no prédio pra tentar se pendurar pra não cair. Então eu vou pular e vou tentar agarrar ele pra gente se prender no outro prédio, porque ele vai cair. Nossa. Vai lá, manda seu... Tava tão bonito, cara. Sua agilidade, um teste de agilidade. Pra aprender. E os dois estão caídos agora. Você tenta pegar... Caindo, parece divertido. Você tenta pegar ele, mas não sei o que você faz. Você tropeça quando pula. A capa enrolou nele. A capa enrolou na cara dele e ele não conseguiu. Beleza, pode narrar o que vocês fizeram, mas não deu certo. Saiba disso. Então os dois caindo. É, foi isso, ele tava caindo com a teia disparando, sem grudar em nada. Eu fui tentar pular de um prédio pro outro e pegar ele no meio do caminho pra gente se grudar no outro prédio junto e a capa dele voando agarrou no meu rosto e a gente tá agora caindo. Que bacana. É sua vez, povo. Enquanto você vê os abutres com medo e tentando fugir pra cima, você não entende por que seus dois amigos estão tentando fugir pra baixo. E é a sua vez. Beleza, eu penso assim. Ah, eles devem ter um plano. E eu vou com o meu. Eu vejo que os abutres querem fugir. Então eu vou tirar do meu bolso um dos meus novos itens, um pequeno rastreador. E vou tentar jogar em um dos abutres pra saber onde eles estão indo. Beleza. Isso é um bom plano mesmo. 14. Não, acertou. Beleza. Acertou, aí ele nem percebeu. Eu vou lá, eu vejo que os abutres querem fugir. Eu pego um rastreadorzinho. Pininho, eu jogo nas costas do abutrezinho mais próximo que tiver, acerta ele em cheio, enquanto eles, eu vejo que eles estão querendo ir embora, eu ainda faço um braço, aqueles objetos, yeah, joia, sabe, ninguém achando ruim pra dar muito. É isso aí, Piscite, você fala com o abutre. Você pode agir, tem duas ações que você pode fazer, você pode agir de novo, atacar, você pode tentar salvagem. Tá caindo. Pode tentar. Ele falou que a gente tá com estratégia, um plano. Eu tô muito longe deles, assim, eu posso ver que eles estão caindo? Então, você que sabe. Você já tinha falado que achava que eles tinham um plano. Mas... É, mas eu não sabia. Eu vou dar meio que uma espiada pra ver como eles estão saindo. Eu queria saber se eu conseguiria ver o desastre que tá acontecendo. Não, que você sabe que eles estão indo pro chão. Indo pro chão como se tivesse... caindo. Eles estão caindo, ponto. Beleza. É, então, eu, só por garantia, eu, já que os meus tentáculos agora atualizados, eles podem esticar, eu vou tentar esticar um tentáculo na direção deles, pra ver se eu agarro eles ou se eles agarram ele. Que cena ridícula. Okay. Tá. Você tem que nível de membros elásticos? Não, eu ainda tenho o primeiro nível. Ah, não. Então seu membro elástico só te dá agilidade maior. Você não consegue chegar neles, não. Ah, tá. Nem tenta. Transforma isso num ataque, se você quiser. Beleza, aí eu vou tentar atacar um dos abutrezinhos pelas costas, só de sacanagem, então. Joga seu dano. Isso aí você já acerta. Ataque do rastreador. Ele mata do rastreador, né? Deu 6! O dano. Você acabou de cair mais um. Beleza. Aí eu vejo que tem um abutrezinho lá com a asinha meio quebrada, sabe? Só batendo uma asinha, outra meio murcha. Eu sou de sacanagem, eu ataco ele pelas costas. Eu quebro outra asa e ele acaba caindo no prédio. Ele começa a cair do prédio lá em direção ao chão. Era um dos que você tinha atacado você, você tinha se defendido e tinha tirado dano nele. Agora vai lá, Iscariote, sua vez. Bem, eu confio nos meus companheiros lá. Eles com certeza têm uma estratégia para fugir dessa queda. E a última vez que nós deixamos um grupo de inimigos fugir, eles voltaram de noite e tentaram cercar o acampamento. Então eu vou tentar eliminar o máximo possível antes de menos do rastreador. Tá. Na cena tem uns cinco abutres só. E dos cinco, três pelo menos já estão fora do local onde vocês estão, né? Do beco. Beleza, eu vou acertar o que não tem o rastreador, então. Uhum. Nem sei por que eu pergunto. Você tirou 32? Ah, caramba, cara. Não, vou embora. Você quer gastar fadiga? Não, eu vou deixar o... como um é o rastreador e o outro eu acertei agora, deu 10 de dano, e os outros já estão fora da fenda aí, eu vou só em um mesmo. 10 de dano. Beleza, você matou mais um. Aí, durante essa cena toda, vocês veem. São 1, 2, 3, 4, 5. São 6 abutres caindo, o cão correndo pela escadaria, e mais o Jorian e o Warren caindo também, os dois abraçados. Girando em câmera lenta. Tá, é lindo. Girando se encontrar com o cão. Em direção ao chão. Tipo, seja desanimado, os dois estão abraçados e gritando. Não, eu tô calado. O Jorian jamais admite a derrota. Eles devem estar indo de encontro ao cão. Os abutres foram embora. Eles, é a vez deles, eles foram embora. Eles não vão ficar lá pra morrer todo mundo. Jorian, sua vez. Vou jogar uma teia pra fazer um pêndulo, tipo uma parábola assim, pra meio que ir freando a queda e não cair no chão, né? E você vai prender no seu próprio pé? Não, eu vou jogar no prédio. E eu vou segurar uma outra ponta da teia. Eu estou segurando, um braço está segurando o Warren e o outro eu tô jogando a teia. Ele tá segurando aquela o Warren cena. Pé. É praticamente a capa da Amazing Fantasy 15. Beleza, solta. Eu não ia pedir mais, mas joga o dado, vai que sai alguma coisa errada. Você quer vai que dá um, né, mestre? Vai que dá um? Vai ser divertido isso. Cara. Ai. Eu tenho outra forma de escapar, mas eu não quero usar ela no 14. Tá bom. Não, 14 é bom. 14. Tá seguro. Você tá querendo me convencer? Não, é claro. 14 é a capa da Amazing Fantasy 15 com capa. Com capa, capa com capa. Entendeu? Então eu fiz isso, a teia deu aquela esticada, aí a gente já tava quase no chão ou não? Posso considerar que tava? Não, pra cair tanto. Então eu vou considerar que a gente tava quase no chão, e aí a teia fez essa parábola, e aí eu dei uma soltadinha quando tava tipo 1 metro do chão, e nós dois caímos em pé no chão. É, tipo aquela cena do Homem-Aranha 1, que o Homem-Aranha salva a Mary Jane a primeira vez do Duende Verde. Aí eles estão caindo até para e devagarzinho depois sobe. A gente caiu com estilo. Que lindo. É tipo isso. Mas aterrissamos e o cão chegou balançando. Aí não tem, não sei se tem rabo, então ele chegou. Beleza, é com vocês. No final das contas, parecia que tínhamos um plano, afinal, né? Nós descemos. Do prédio. É. Nós estamos descendo atrás deles também. Eu vou descer atrás deles também, todo animado. Porque eu consegui botar um rastreador nos abutres, então vai dar pra gente seguir ele. Quando eles chegarem, eu vou firmar um pouco o semblante e falar assim: por que vocês demoraram? Por que vocês demoraram tanto? É que eu não sou muito afeito a quedas livres assim, não. Meus tempos de paraquedista já ficaram pra trás. Como que tá a rua, Presto? Tem sinal de gente, essas coisas, ou tá tudo deserto mesmo, abandonado, completamente? A tópica só tem criaturas e a torre? É assim, eu imagino que esteja abandonado, mas só pra confirmar. Sim, o local tá bastante abandonado, bastante destruído. Vocês ouvem sons de explosões, talvez batalhas em outros lugares que não esse espaço onde está a torre, onde vocês estão. Bem, vamos tentar correr até a torre, então. Mundo sem ninguém? Lembra desse seriado do Discovery? É o mundo sem ninguém. Eu lembro. É tipo o episódio do Love, Death and Robots lá, que só tem os três robozinhos? Era isso o nome da série? Bom, eu concordo com os Iscariotes, devemos ir pra torre. E quem tá ouvindo o programa, o Jorian é muito chato, tá, gente? É de verdade. É. Gente, eu coloquei um rastreador em um dos abutres. Vocês querem seguir eles? É uma boa. dar uma acompanhada pra ver onde que eles estão, mas lembre que o objetivo principal é resgatar a tabuleta e a semente. Dá uma acompanhada, ele começa a olhar do rastreador e a gente segue, né? Todo mundo pro prédio do Wilson Físico, fica o povo lá. Não, eu dou uma olhada no rastreador e vejo que eles estão indo pra Torre Física mesmo. É isso mesmo, se for. Mas se estiver indo pra torre, fechado. Acabou que eles vieram da torre. Eles vieram da torre, atacaram a gente e estão voltando pra lá. Pode ser, pode ser. Pode ser. Ok. Bem. Aí eu me sinto super útil. É um local alto, eles são abutres, pode ser o ninho deles, esse prédio que é um dos mais altos da cidade. Ok. Então, o que vocês acham de irmos para lá? Aí o povo tá lá atrás assim, não, é melhor irmos para lá. Aí quando a gente olha, ele tá apontando pro mesmo lugar. Ele tava apontando com o tentáculo, né? Vocês não estavam entendendo. Ah, é, entendi. Bem, considerando o estado da cidade, eu duvido muito que a entrada que nós usamos da última vez ainda vai funcionar. Era do esgoto, talvez, não era? Sim, talvez o melhor seja a gente entrar direto, subir o prédio por fora e tentar entrar por alguma janela. Ou então a gente pode ir pela porta da frente. Eu sou a favor da porta da frente. A gente pode subir o prédio e ir direto pro último andar. Eu olho pra eles pensando, mas pra onde que vai a furtividade se a gente entrar na porta da frente? Eu lembro das missões que a gente já fez, eu falei, não existe furtividade com eles. Vamos pela porta da frente. Vamos, cão. O cão tava mordendo lá um abutre que tinha caído. Aí eu chamei ele. Ô, cão, tá gostoso, cão. É muito zoado. O cara com simbionte alienígena, não sei o que, vira pro cão. É o cãozinho. Em vez da gente ir pela porta da frente, ter que subir o prédio todo por dentro, sabendo se lá o que vai ter em cada andar, porque a gente não vai direto pelo terraço, que provavelmente o que vai estar no último andar. Mas lá dentro tem elevador. Eu acho melhor nós não arriscarmos irmos contra a gravidade. O que aconteceu? E essa preocupação repentina com gravidade, Jória? Ela então, é inexorável. Ela é inexorável. Eu acredito que esse prédio está completamente abandonado. Bem, baseado a minha em preocupação nada. Com o elevador é só de não ter eletricidade lá dentro. Ah, a gente tem um mega cientista aí, o Polvo Aranha, ele faz... A eletricidade voltar. Uhum. Bom, então vamos. Aí eu vou seguindo na frente. Eu nem sei o que, que eles decidiram e tô caminhando. Eu dou de ombros e vou seguindo ele também. Vamos lá. Até hoje, na maioria das vezes, funcionou, então eu vou seguir eles. É essa sempre uma loucura. Bem, beleza. Vão entrando pela porta. Todo salão tá bastante quebrado. É um prédio de vidro, então tem muita coisa destruída. Embora seja um vidro mais forte do que vocês conhecem normalmente, um prédio completamente liso, não dá pra ver as... É como se fosse um prédio inteiriço de vidro, como a maioria dos prédios desse planeta. Então, pelo menos dessa cidade que vocês conhecem. E as plantas também tomaram o local. Lembrando que dentro do espaço, o prédio, ele tinha... Vocês lembram que ele tinha sido explodido, ou pelo menos era isso que vocês imaginavam. Todas as salas, elas estão... Né, toda a entrada, os vidros estão quebrados, são grandes salões enormes que vocês veem, algumas divisórias e algumas colunas, mas está tudo muito, muito destruído e alguns pontos queimados, preto, pegou fogo, em algum momento pegou fogo, mas as plantas já estão tomando o local, já faz bastante tempo que isso aconteceu. Bem, pelo menos a gente não vai ter que preocupar com abrir as portas aqui dentro, então. Isso, talvez não. Então, beleza, como que vocês vão seguir? Como que vocês querem subir? A gente entra no salão e aperta o botão do elevador. E fica com os braços cruzados esperando, assim, né? Fica escutando a música do elevador pra subir. É a cena do Homem-Aranha no elevador, só que é com quatro. Eu quero ver se a hora que apertou o botão, o elevador veio. Então, não, o elevador não funciona, porque ele tinha caído também, né? Ele tinha sido destruído. Eu acho que o mesmo não está no andar. Bem, a gente pode subir. Eu olho para baixo pro posto do elevador. Ó, o elevador tá ali, ó. Lá embaixo, todos patifados. Bem, a gente pode subir pelo poço, então. É. O poço tem escada. Pode ou subir pela parede ou ir subindo pela escada do elevador. Vocês conseguem encontrar a escada. Pra fazer essa subida, eu acho que é alto pra caramba. Vocês vão subir bastante. Então, acho que uns... Vou chutar quantos pontos de fadiga vocês perdem jogando um... D6 menos resistência, beleza? Pra vocês. D6 menos resistência, ok. É, menos o bônus de resistência, né? Uhum. Excelente. Vou jogar o meu aqui, então. Tá. Eu recuperei fadiga, aparentemente. Eu também recuperei fadiga. Eu fiquei na dúvida se isso ia acontecer. Eu também recuperei. Não, ninguém recupera fadiga, mas vocês estão tão de boa com essa... Não, eu recuperei fadiga assim, eu subi com os tentáculos, eu fiquei lá tranquilaço, de braços cruzados, cantando uma musiquinha. Homem-Aranha, nunca bate, só apanha. Eu perdi porque eu tive que ajudar o cão. É, eu ia perguntar isso como aqui é que não é nada perto do treinamento que eles botavam a gente no esquadrão. Ele até consegue, sabe, ir subindo ali, meio que segurando na escada e tal, mas eu tive que ir apoiando ele com o braço, assim. Aí foi mais cansativo um pouco. Então vocês sobem o local, tem a mesma destruição que vocês viram, várias portas, à medida que vocês vão subindo, vocês ouvem alguns barulhos, mas as portas, não existe mais porta de elevador. Parece que alguns andares tem gente, ou tem alguma coisa neles, mas vocês vão passando. Ou não. É, um tá barulho muito bom. Vocês ouvem esses barulhos de vez em quando. Eu tentei criar um efeito sonoro de forma hardcore aqui. Ah, claro. Eu vou jogar um D20 pra ver pra algum encontro aleatório. Beleza, todo mundo faz teste de agilidade. Ih, rapaz, eu tirei 5. Eu tenho que fazer por causa de mim ou é 1 pros 2? Nós tiramos 17. Eu tirei 9. Ó, aí, tanto o Gustavo quanto o Jorian, eles lembram que vocês já tinham visto isso. Armas ou umas arminhas laser começam como se fossem umas armadilhas que vocês passam, elas se ativam e atiram em vocês. Então, o Jorian... Aqui, só uma pergunta antes de você continuar. Eu tenho que jogar um separado pro cão ou considera esse valor meu aí pros dois? Não, então, esse é o problema. Eu ia dar uma dificuldade maior pra você que tá carregando o cão. Ah, então, tá, você ia estar com menos 5 já. Então, você ficou 0. Ok. O polvo, ele vai levar 5 de dano e o... E o Jorian e o cão vão levar 6 de dano. Ih, rapaz. Os dois vão levar 6 cada? É, cada um leva 6. Ai, a dor. O cão não tá bem. Nossa, eu levei um tiro. Eu tô espantado, eu olho pra minha barriga, eu coloco a mão, eu vejo sangue, eu fico quase querendo desmaiar. São vários tiros lasers que estão cruzando esse setor do elevador. O Jorian, o cão e o polvo, eles levam esses tiros, mas o Warren e os Cariotes, eles nem perceberam o que está acontecendo de tão de boa que eles passaram. Foi metralhado. Eles subiram. Bom, assim que isso acontece, eu paro um pouco e aí eu uso o poder de regeneração que todas as aranhas têm, né? Eu imagino que todos os meus companheiros também tenham. Você parte de muitos pressupostos. Não, sem fazer isso não, cara. Então eu vou gastar aqui meu poder de regeneração e recuperar um D6 mais 2 de vida. Eu recupero 7 de vida. Eu prefiro fazer isso agora do que no meio de uma batalha. Pessoal, eu paro enquanto eles estão subindo, né? E aí, quando eles olham pra baixo, eu tô segurando o cão e falo assim, parece que o cão não está se sentindo muito bem. Alguém tem alguma coisa que pode ajudá-lo aqui pra se recuperar um pouco? Esses tiros laser parece que feriram ele bastante. O cão? Meu poder de regeneração é auto-regeneração, então eu não consigo fazer nada pra ajudar ele e eu não tenho nada aqui pra de item nem nada do tipo. O cão? Olha pra mim, cara! O tiro atravessou minha barriga! É, mas eu falei, né? Você não falou povo, nada. Isso não tá ajudando, povo. As torretas estão atirando ainda? Depois que atiraram neles, elas pararam? Elas atiraram naquele setor. Eu imagino que vocês subiram. É, eu subi um pouco, né? Eu subi levando. Um pouco, me recuperei. E aí eu falei isso com eles. Peraí. Eu vou abrir a porta de do elevador do andar pra gente sentar ali, ou então parar um pouco, porque a gente tá pendurado na escada do poço do elevador. Então vou abrir a porta do elevador mais próximo pra gente sentar ali na entrada da porta do elevador e ver o que vai fazer. Porque o cachorro levou um tiro e o outro levou um tiro que atravessou a barriga dele. A gente tem que fazer alguma coisa. É, eu tava um pouco desesperado me curando e eu vendo o cão, eu nem tinha visto que o povo tinha ferido, tinha se ferido. Vai todo mundo parar ali na entrada do elevador? A gente tá mais ou menos em que andar? A gente conseguiu subir quanto? Sim. Ah, vocês subiram já bastante, vai. Vocês subiram uns 10, 12 andares. Foi bastante. Enquanto eles fazem essa parada aí, eu vou ficar de vigia aqui, porque eu não quero nada se aproximando enquanto eles estão tentando tratar os ferimentos. Tá, enquanto o Iscariote tá fazendo vigia ali no corredor do elevador, eu vou botar a mão na barriga do polvo-aranha, vou botar a mão no cão do Jorian e vou usar a minha habilidade de cura. Lança aí, Jorian, um D6 mais 6 pra curar o cão e joga aí, polvo, um D6 mais 6 pra curar você. Nu? Caramba. Um D6 mais 6? Isso. É, eu não vou nem jogar, porque ele sofreu 6 de dano. Só o bônus já... Vou jogar só de curiosidade. Vou tirar um... Tirou 7, ela... Ainda bem. Tipo, o Warren não tá só encostando, não. Ele tá fazendo uma cirurgia de emergência aí já. 3 mais 6 dá 9. Isso. Muito obrigado. Enquanto eu tô com a minha habilidade, eu vou tirar. Eu espero que isso seja o suficiente. Eu não posso fazer muito mais que isso por vocês. Nada de pânico, eu tô bem. Muito obrigado, Warren. Tenho agora uma dívida com você. Só vai ficar uma cicatriz, não vai curar perfeitamente, vai ajudar vocês a andarem, mas vai ficar uma cicatriz legal. Eu colocar a mão no ombro quando ele tá falando isso, uma dívida com você. Aí eu olho a cicatriz e grito, não! Bom, então vamos continuar. 10, 12 andares, então esse é o andar da pesquisa e tecnologia, a gente pode ver se tem alguma coisa que ajuda a gente por aqui. Eu tô subindo aqui com a mão na barriga, com as duas mãos na barriga e chorando. Eu imagino que o Fisk esteja no último andar que a gente viu ele da outra vez também. É sempre no último, né? É sempre no último andar. Agora a gente já tá do lado de dentro do prédio. Vocês querem andar por dentro do prédio com as escadas normais ou querem voltar pro poço do elevador? Pode ter mais armadilhas dentro do poço. Sim, talvez as escadas tenham menos segurança agora, desde que a gente consiga acessar elas sem problemas, se elas não tiverem desmoronado junto com o resto. Acredito que a gente não consegue... Não dá ideia. Será que a gente consegue ver, Presto, se tem algum sinal de eletricidade em algum ponto? Assim, se tem, sei lá, luz vindo de alguma sala ou som eletrônico, alguma coisa assim de alguma sala? Ou se alguma sala em algum andar específico tem que ter um gerador para alguma coisa que não possa... Pô, você conseguiria se conectar na rede elétrica do prédio e ver se tem força indo pra algum lugar? É mais ou menos pra isso que eu tinha perguntado, pra ver se o povo conseguia ver alguma coisa. Pois é, acredito que se tiver rede elétrica eu posso acessar. De onde vocês estão, visualmente, vocês veem um prédio bastante destruído e as luzes não estão acendendo, nada... Na verdade, grande parte das salas, elas também estão destruídas. A única iluminação que vem, além de fora, é aquela iluminação das paredes. Não sei se vocês lembram, mas tinha meio que umas faixas de pintura que emanava luz azul. É a própria... Sem eletricidade aquilo funcionava. Então... A gente pode tentar achar um terminal, um computador, para ver se algum gerador ainda está funcionando no prédio. É, algum lugar que o povo consiga se conectar. Vai lá, R2. Vamos arriscar e abrir a porta de uma sala e ver se tem algum computador pra ele ver se consegue conectar de alguma forma? As salas, elas eram... Sabe aquelas divisórias onde você consegue ver dentro? Sim. Uhum. Elas eram assim, todos os andares, com aquelas divisões... Cada andar era... o subterrâneo era a área de manipulação genética. Os andares mais acima, né, os andares 12, 13, eles tinham aquelas bibliotecas de ocultismo. Mas eles e, inclusive, vocês tiraram coisas de dentro dessa biblioteca. Mas, atualmente, elas existem. Vocês veem ainda estantes caídas e talvez até encontre algum computador. Joga um D20 e vê se encontra. Estamos confiando no povo. Não. É, definitivamente não tem. Computador é o que mesmo? Diz o povo, né? Quando a gente fala. Procura um computador. Ele procurar o quê? Eu dou uma de velha surda. Não, eu tô sentindo muita dor. E nesse tempo que vocês estão perdendo, vocês acabam chamando atenção. Ai, ai, ai. É, vocês chamaram atenção e... Eu quero tentar escutar pra ver se eu percebo de que lado que tá vindo, o que que pode estar vindo. Uhum. Joga a sua percepção. 17. Tá, você tá ouvindo passos vindo de onde seria a escadaria. Eles estão vindo na direção da sala de vocês. A gente tem um tempinho pra se posicionar aqui, gente. Talvez... tem alguma mesa virada ou coisa que eu possa me esconder atrás? Tem um monte de estante virada aí. Excelente, eu vou pra trás de uma e já escondo atrás. Eu também me escondo atrás de uma, mas assim, com os quatro tentáculos apontados pra cima, pronto pra atacar a primeira coisa que aparecer. Ok, eu dou dois passos pra frente, estico o peito. A capa está inflaçando, embora não tenha nenhum vento. Aquele que aguarda o inimigo misterioso, guerreiro espadiliano Jorian. Eu tô ali com o Jorian segurando a capa dele, fazendo ela voar assim. Como... quando ele falar isso, eu dou um facepalm. O turno, a gente ficou sabendo que eles estavam vindo antes, então eu gastei o turno pra chamar mais atenção, né? Eu gritei. Eu espero que ele esteja chamando a atenção só pra ele. Agora dá pra me ver. Já que eu sei que agora se esconder é inútil. Eu estou em campo completamente aberto. Só eu e o Jorian aparecendo. Eles não sabem que vocês estão escondidos. Exatamente. São vários. São oito soldados, né? Que eu joguei o dado. São oito soldados, oito seguranças que chegam. Eles já começam a gritar com vocês. Eles começam a se posicionar atrás da muretinha que fazia a divisória, mas como não tem essa divisão de vidro, mas eles conseguem pelo menos se posicionar apontando a arma pra vocês. Quem são vocês? Quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Todo mundo vai, coloca as armas no chão, a gente vai levar vocês pra prisão. Eu vou morrer muito nessa cena. Vai ser aquela cena do Scarface. Quando eles falam isso, eu vou cochichar pro Jorian, que tá eu e ele ali. Ir pra prisão não é uma opção, porque a prisão é no subsolo, a gente tem que subir. Vocês estão a serviço do Fisk? Eu vou perguntar. Eles vão começar a atirar. Joga iniciativa. Você vai começar a conversar. Não, velho. É porque eu preciso saber se eles são vilões. Se eles começarem a atirar, pra mim é vilão já. Entendeu? Eu não posso atacar inocentes, mas vilões eu posso. Veja que se eles trabalham pro Fisk, pra mim já são vilões. Eu queria ter certeza. Pois, Cariotes, você joga... Vamos assumir que você tinha D12 de munição. Joga o D12 do que você tinha gasto. Uhum. E se você tirar a metade pra baixo, você diminuiu a sua... Nossa, dois. Eu tô ficando com menos. Você tá ficando com menos. Você tem um D10 agora de munição. Beleza. Então eu vou jogar a iniciativa aqui. O 17. Nossa. Beleza. Os vilões são 10. É 10. Então eu perguntei e ninguém falou nada. E começaram a engatilhar as armas. Sim. Pô, sua iniciativa deu quanto? Foi. Beleza. A do João também deu 17. Beleza. Beleza, tudo certo. E é isso. Jorian, você perde tempo fazendo a sua apresentação, né? Eu apresentei antes deles chegarem. Pra quem? Eu ouvi barulhos e comecei a gritar. Não foi? O John falou assim, tem barulho dali. Aí ele escondeu e eu comecei a gritar. Aí eles chegaram. Pessoal do chat, vocês estão aí ainda? O que vocês acham? O Jorian, ele perde a iniciativa ou ele mantém... Ele pode agir normalmente. Tá na mão de vocês. Ele vai ter que se apresentar ou não? Vamos ver. Eu falei a frase depois, vocês trabalham pro Fisk, tá? Porque eu achei que já tinha passado o turno mesmo. Mas beleza, vamos ver. Estão clamando da nossa apresentação, Jória. Deixa eu ir mostrando quem fala aqui a apresentação e quem não fala nada. Vamos ver se mais alguém vai comentar. Aumentou a quantidade de pessoas assistindo, pra vocês terem ideia, desde que você perguntou. Pergunta de novo. Então, vamos ver, o Jorian tá numa situação que ele vai se apresentar ou ele vai levar tiro na cara. Vocês querem que ele se apresente ou não? Ele pode atacar ou ele precisa se apresentar? O Matheus já falou que precisa se apresentar, faz parte do personagem. Eu acho que também tem que se apresentar. Não vou votar, não. Não, mas aqui. Eles querem essa apresentação, Jorian. Eles estão falando de você. Eu lá ia falar que não, ok, eu vou apresentar, porque eu acho que é mais justo, mas mais dois mandaram aqui. Então, eu vou falar o seguinte, eu tô lá falando assim, aquele que aguarda os inimigos misteriosos, e aí eles chegam e começam a atirar. Antes que você então, atire... Então não teve nada do papo do João falar um negócio comigo, não teve nada daquilo. Eu tava no meio do... Eu nem lembro o que eu falei. Aquele que aguarda os inimigos, rei do Spideriano, e aí... E já tiraram. O cão pode agir. Ele não precisa se apresentar. Eu posso dar uma sugestão? O cão podia puxar a perna do João pra ele cair no chão e os tios não pegarem nele. Não, mas aqui, já sei. Eu consigo fazer a apresentação e aí tem uma ação menor. Tinha uma parada assim, você lembra? Uhum. A presença aterradora lá, né? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer a apresentação e vou terminar tentando botar medo nos caras, entendeu? Com aquelas poses de aranha assim, assim, então eu vou usar a minha presença aterradora, que é um poder que eu tenho, que faz parte de mim. Então eu vou tentar botar medo nos caras. Roda o dado, se você... Acho que não tem dado. Ela é... Você joga pra tentar resistir, não era uma parada assim? Eu não lembro mais. Isso. Inicialmente era isso, quando eu jogava dado, mas agora a gente já não joga. Ah, o Vivia não joga mais dado. Você está moldando a sua realidade, a realidade conforme seus desejos. É nada, já faz um tempo que eu não jogo mais dado, vocês estão vendo. Presença aterradora, eu não lembro mais, deixa eu ver aqui na regra. Não, eu já vi, eu jogo dado com dificuldade, a dificuldade relativamente dos oponentes. Mas usa dificuldade de CD10, a classe de dificuldade 10. Ah, então eu vou jogar aqui mente. Eu tirei 13. Você consegue. Você consegue todos os vilões começam a ficar com medo. Eles não sabem, nossa, o que é isso? Quem que é essa pessoa que tá se apresentando? Ele só pode ser alguma pessoa super poderosa que a gente não vai conseguir fazer nada contra ele. E a capa? Não. O João balançando a capa. Não, é que assim, quando o Jorian termina de fazer as poses, sai uma explosãozinha atrás dele com faíscas e fumaça colorida, eles... Dão um pulo pra trás assustados. E quando isso acontece, os caras dão aquela estremecida, aí o cão dá uma uivada e pula pra cima de um cara atacando. Porque o cão é a vez dele, né? De agir. É a vez dele. Em termos de regra, eles continuam aí, vocês veem que eles estão tremendo. E em termos de regra, ele diminuiu a classe de dificuldade. Em um. Então. Beleza. Caramba, pior que deu certo. Cinco aí. Você consegue. Parabéns, Jório. 5 pra cima que vocês conseguem. Você conseguiu aterrorizar eles, parabéns. Então o cão pula pra cima de um e tira 17. Vai, o dano fala o dano. Do cão é D6 mais um, 5 de dano. Caralho, beleza. O cão ele pulou na cara de um dos caras e o cara tá se debatendo no chão. É, tá doendo, você vê que o cara não gostou. Vai, pode continuar, Iscariotes. Caramba, que a cena começou bem, mudou pra uma coisa muito ruim e ficou boa. Eu aproveito que os caras estão focando no Jorian, tem um tendo a cara mastigada ali. Então eu só vou levantar um pouquinho atrás, só pra ter a visão mesmo, dar um tiro e voltar a baixar atrás da parede, da estante. Eles nem sabem que você tá aí, então a classe de dificuldade deles é... Não, eu errei, eu tirei um. Tirou um, caralho. Eu tirei um, cara. Então, pô, era a única coisa que você não podia tirar. Beleza. Mas a gente precisa de emoção aqui. O Iscariotes faz isso e ele... Eu não quero matar o cão. É isso que eu tô falando, eu tô fazendo aqui já. É que o Iscariotes ele também ficou assustado com o Jorian. Dá certo o cão não. Eu estou assustado com o Jorian. Pode me acertar, o cão não. Ele vai levantar só um pouquinho pra atirar, ele derruba a estante pra frente. Deixa o cão, cara. O cão é companheiro. O cão é companheiro, cara. Se acertar o cão, eu atiro em mim mesmo na sequência. Não perdi ele, pelo amor de Deus. Primeiro não, cara, você perde. Você perde ponto de força de vontade. Beleza. O povo tá escondido, né? Se bem que o povo não vai conseguir se esconder com os tentáculos que ele tem. Então, eu perdi um pouco da fé em mim mesmo. Eu vi os dois lá se apresentando, eu levantei pra cima da mesa com a mão na cara. Tipo, meu Deus, cara, o elemento surpresa já era. Eu tô tomando a pena. Eu vou jogar um D6. E aí vai ser um o cão, dois o Jorian, três o Iscariotes se dá um tiro, o Warren, quatro o povo, cinco e seis. Seis eu jogo o dado de novo, porque é sacanagem não funcionar. Mas aí eu jogo o dado de novo com o dado com o dano pela metade. Se sair o cão, eu uso força de vontade pra pular na frente. Beleza. Se sair o cão, eu uso força de vontade pra não acertar ele. Quatro. Um, dois, três, quatro. Você acertou o Warren. O Warren tá me explodindo. Coitado do Warren. Foi mal, Warren. 10 de dano. Tá maluco, né? Ele é o único que não tem penalidade com vida negativa. Foi dos males não, o melhor. Acho que era tipo assim, o Silverfield, ele tava com a arma baixada, virada lá pro... É. O Warren tava escondido, a arma disparou sozinha. Com o susto que ele levou do Jorian. Ô, Presta, eu posso usar o 5 de força de vontade e pular na frente pra não acertar o Warren? É porque eu tô com uma dívida com ele. Ah, se você quiser, gasta a força de vontade sem ganhar o bônus, mas faz um teste de agilidade. Pô, sem bônus. Tá bom. Pra em minha defesa, você... as faíscas e o som da apresentação do Jorian, a explosão lá, assustaram o simbionte. Não, beleza, mas sem teste. Faz o gasta então, força de vontade e você... Eu vou pular na frente, eu não vou defender, eu vou levar o tiro. Uhum. Eu levo os 10 de dano. Não tem como eu defender do tiro, eu pulei na frente. Você quer que eu jogue aqui pra tentar reduzir um pouquinho o dano? Não. Eu estou fazendo uma mata com o mestre, por que eu tô fazendo isso? Faz... Foi mal, Jorian! Perde um ponto de força de vontade, você gastou isso pra conseguir fazer essa ação, mas você ganha um ponto de ação heróica. Ok. Que então herói. Eu levei 10 de dano. E levou 10 de dano, claro. Aí eu caí no chão, e aí eu vou falar com ele assim, os Spiderianos sempre honram suas dívidas. Ah não, isso é outra... É, sempre pagam suas dívidas. Eu não sei o que eu vou falar. Eu falo assim... Você vai falar, ai. Eu vou fazer assim no chão, assim, ó. Tá pago. O castelo tá pago. Tá pago. Ai. Tá pago. Caramba, levei Warren, é sua vez. Eu vou curar o Jorian, que ele tá caído no chão. Não, cara, pode atacar lá. Beleza. Gasta suas fadigas e... Já tá, cara. Não, Warren, não. Cura. Ataque os inimigos, Warren. Vou dar um tapa na cara dele. Cala a boca. Eu não posso ficar devendo de novo. Tá caído no chão, tá sangrando. O D6 mais 6. Curei 12. Beleza. Nossa. Estou com 18 novamente. Gente, não se mata! Beleza. Agora vai todo mundo... Os vilões vão atacar vocês. O segurança começa a atirar em todo mundo. Cada um faz dois testes de defesa, agilidade, seja lá o que for. O Jorian tá no chão, então vai ser um pouco mais difícil. É. 27 e 16. Nossa, o cara critou. É o primeiro crítico de hoje, gente. Você ganha um ponto de força de vontade, você sente o cosmo interior crescendo e sem gastar fadiga, você pode fazer dois contra-ataques. Beleza, eu vou usar minha tinta pra cegar dois dos nossos atacantes. Eu tenho uma arminha de tinta num dos tentáculos, pra quem não sabe. 1 e 9. Ah não, cara. Oh no. Um anulo 20, né? Vamos. Um anulo 20 e fechou. Aquele cosmo que você sentiu, você, não sei, você acha que foi um peido, porque saiu do mesmo jeito que entrou. Não, eu já tenho a cena montada aqui na minha mente. Eu uso espetáculos pra pular pra cima pra desviar dos tiros. Eu desvio dos tiros. Só que eu esqueci que a gente tá dentro de um prédio, eu bati de cara no teto. E as minhas armas de tinta ainda acabaram disparando em cima do Jory e do Warren. Ou oh, não, cara. Faz isso. Caiu no meu pé. Não, você... Caiu na capa do Jory. A capa tá preta de novo. Não, a capa é muito pouco. Você vai ter que fazer... alguma coisa, você vai cegar um deles e dar a redutora pro Jorian pro Warren, e foi você que narrou essa cena, eu ia falar outra coisa que aconteceu. Mas, mas você que escolheu os colegas, por que você fez isso, cara? O destino está virando. O Jorian ou o Warren? Ou você quer que eu jogue um dado? Joga aí a moeda, cara, o coroa. Eu vou jogar o T4 aqui pra decidir se for pai vai ser o Joris, se for limpa vai ser o John. Para, é o Joris, né? Desculpe, Joris. Eu caí no chão, não preciso pagar a dívida, não preciso dar a tinta na cara. Eu tenho retorno, quer mesmo? Me Bem, esse é um exemplo de como as nossas aventuras já falharam antes. O Jorian tá com um redutor duplo. Um dos soldados, ele tá com um redutor também. E um dos soldados tá cego e com medo. Aí ele saiu correndo. Beleza, um saiu. E agora perto do Johnny e do Warren. O resto se defende. Jorian, Iscariotes e o Warren. Tá, eu vou tentar esquivar aqui de novo, né? Eu já tô meio abaixado lá atrás da estante, então eu vou tentar me abaixar lá e esquivar. É 11 o primeiro e 11 o segundo também, muito constante. Você defende os dois, se você quiser gastar um de fadiga, você pode contra-atacar. Eu vou gastar, eu vou... Esses caras aqui, a gente já tá com um cara caído no chão, não, eu vou atacar eles. Com tinta, Não tiram um de novo, não tiram um, torçam por mim, 28. Nossa, boa. Acertou e rola o dano. 12 de dano. Matou, caiu um. Acertou a cabeça. Eu falo pro Orc que se ele quiser viver, ele vai sair daqui e não vai avisar o Fisk. Você vai falar em que voz? Eu vou falar na voz do simbionte, cara. Se você quiser viver, sai daqui agora e avisa o Fisk. Vai lá, Warren, defenda-se. Não, é engraçado que você tá vendo todo o balé do povo, né? Ele tá pensando. Eu sujei o Warren todo de tinta, mas ele tá bem. Só sorte que não vai sujar a jaqueta de couro por baixo. Eu vou dar uma cambalhota pro lado, porque se eu for pra trás eu vou cair no buraco do elevador, então vou me esquivar pro lado. Não, vocês estão dentro da sala, relaxa. Vocês não vão cair em lugar nenhum. A gente tá com muito medo. Sim. Sei lá, do esmaque tem uma rachadura no chão em perto, né? Deu 9. Tá, conseguiu se defender. E agora é o Jorian. Vai lá, Jorian. Você tá com. Tem dois carinhas atirando em você. Dois? Dois. Cada um é dois. Okay. O Warren. Faz o segundo. Faz o segundo depois. Ah, tá. São dois pra cada. Defendeu também. Oito. É 5, não é a dificuldade? Então, tá. Você tá com dois redutores. Não, falo, tirar 15. Falo geral. Você precisa tirar 15 ou mais. Vai. Cara. Eu você tirar tá 15 do você tá caído no chão com tinta nos olhos. Você não sabe o que tá acontecendo. Cara, eu vou tentar rolar pro lado. Coitado. Pode ser um em você e outro no cão. Dei 10 no primeiro. E agora o cão. Defende o cão. O cão ele não tem redutor. O cão não tem redutor, ele vai tentar desviar também. 4. Nossa. Eu vou acertar vocês dois. Por quê, cara? Qual que é o ataque deles mesmo? Poxa. Acho que era três. Era um D3 de dano. Um D4. É um D6. Não, cara. Caralho. Cadê? Eu sim. Nossa, cara. 5 e 5. 5 você e 5 no cão. Caralho. Nossa. Ok. Não! Não! Eu falo. Eu tô completamente perdido já, não sei o que tá acontecendo. Vai lá, pô. Ele veio ser acertado pelo tiro. Só que quando ele rolou pro lado, ele acabou sendo rolando por conta que ia ser acertado. Pensa que o Jorian é o tanque do grupo. Ele leva todo o dano. Sim, é verdade. Pelo menos tem um pouquinho mais de vida, mas tá bom. Vai lá, polvo, é sua vez. Depois de tudo que você fez, não, é a sua vez de você atacar. Eu vou me levantar e vou tentar cegar dois guardas com a minha tinta. Ok, vai não lá. Não tire um, polvo, não tire um. Tirei 9 e tirei 15. Acertou os dois. Eu me levanto meio tonto, sem saber onde eu tô, disparo a tinta às cegas e acerto dois dos guardas. Eles estão cegos agora. Beleza, os guardas cegos, eles começam a... Eles tentam correr. Você vê que tem três guardas cegos, que eles estão batendo na parede, indo para um lado, indo para o outro, tentando fugir. É a vez do Jorian e do cão. Ah, é? Ah, é, né? É, bom, eu vou levantar meio com a visão meio embaçada, assim, que eu não tô conseguindo entender direito. Tem quantos guardas? Como é que tá aí o cenário mesmo? Tem 3 guardas, que parecem os três patetas, e mais outros 4 guardas, 3 inteiros e um que tá bastante ferido. Cara, eu vou sair correndo na direção de onde parece que tem guarda e tentar acertar um. Eu vou saltar na direção de um tentando acertar. Vai lá. D20 mais 2. É, e aí você coloca as penalidades que tiver aí. Menos 15. Você tem que tirar 15 ou mais. Teoricamente você tinha que tirar 5. É, então. Eu tirei 13. Cara, foi perto até. Eu falo. O que é um soco correndo? Investida em inglês? Como é que é investida? Ataque. Joia, use a investida. Assalto. Assalto. Assalto. Eu não sei como é que fala. Assalto em inglês. Assalto. Assalto. Vou falar. Spider, assalto! E aí eu pulo e passo direto pelo cara. E aí o cão ataca. Ele tá mordendo o cara lá. Então ele vai continuar atacando. E ele tira 6. É o bastante. Acertou. É o suficiente. Só o necessário. E estraçalhe. Eu acho que você vai estraçalhar ele. 2 de dano. Nossa. Matou, cara. Ele tá quase morto. Mas tá caído no chão. Ele tá caído no chão, chorando e falando não, não, não. Completamente desesperado. Enquanto isso, o resto vê o Jorian junto com os 3 patetas tentando socar o ar. Tá lá, os 4 dançando. Essa tinta eu não consigo passar a mão na cara pra tirar. Não, não dá, né? Senão não tem vantagem nenhuma. Beleza. Vai lá, Iscariotes. Qual que é o cara que atirou no cão, cara? Atirar em cão é a marca do mal, cara. Eu vou mirar nesse cara e eu vou com tudo nele. Faz sentido que o cara que atirou no cão é o cara que tá quase morrendo, que tá sendo mordido e comido pelo cão. Ah, droga. Não, então nesse caso eu vou deixar o cão ter a sua vingança. Eu vou acertar um dos outros caras que não estão cegos aí. Uhum. Porque tem... Bem, tem que ter um pouco de justiça nesse mundo, né? É, 34. Nossa. Caramba, cara. Você pode fazer mais 47 ataques gastando pontos. Ah, tem que criar uma progressão, né? Matou. Deu 9 de dano nele. Se quiser gastar fadiga pro próximo ou não. Vou gastar também, só anotar aqui na ficha. Beleza, aí faz o ataque e faz... Vou gastar porque a gente tá perdendo tempo aqui embaixo, tem que chegar lá no Fisk. Eu critei, cara. Eu tirei 30. Na verdade foi 35, né, porque é mais 15. Dá seu dano nos dois que sobraram. Beleza. É, deu 13. Eu vi os dois caras balançando lá, tentando se livrar da tinta, cambaleando lá. Eu esperei o momento certo deles alinharem. O simbionte ajustou minha mira. Eu disparei e perfurei os dois de uma vez. Warren, depois de ver toda essa cena, a única coisa que sobra é um cara chorando, largou a arma e tá pedindo, pelo amor de Deus, pra ele sobreviver. O cão tá em cima dele. Não sei se isso ajuda muito. E tem outros 3 pateta tentando encontrar o corredor e fugir do local junto com o Jorian no meio. Eu vou andar até esse cara que o cão tá comendo a perna dele, no sentido de comida, não antropofágico. E vou apoiar ele no chão. É minha comida e antropofágica, meu irmão. Cara, quando você falou isso, eu imaginei aquela cena, sabe? Quando o cão ele vai na sua perna e começa a fazer aquilo nela? Exato. Mas não é isso, não é isso. Eu vou prender esse cara no chão e vou começar a gritar com ele. Tem mais alguma segurança daqui pra cima? Pros níveis superiores? Não, não, não tem. Me solta. Socorro. O Fisk tá na cobertura? Ele tá lá em cima? Ah. Ele tá na cobertura, ele vai abrir aquele portal, ele prometeu que a gente vai sobreviver. Eu vou dar um tapa na cara dele. Você não tá mentindo, beleza. Não, né? O tapa não, é o bastante não. Pra ele morrer. Ele desmaia de medo. De medo, de dor, de tudo. Eu só guardo a pistola e falo, eu avisei pra vocês fugirem antes. Beleza, tem outros 3 aí que estão tentando sair correndo e vocês sabem o que... O que vocês querem fazer com eles? Eu vou olhar, mas pra eles galera. não vão agir. Vocês vão prender eles ou não? Eu não sou muito fã de deixar inimigos fugirem, não. Eu já falei que aconteceu no acampamento aquela vez. Mas dessa vez a gente não tem muito tempo pra perder. Vamos continuar subindo. Eu falo assim: eles quem? Eu posso jogar um rastreador nele só por garantia? Vai ficar um rastreador rodando assim. A gente corre atrás do rastreador depois. Não, pode colocar, você não precisa fazer teste pra acertar uma pessoa completamente perdida. Tá bom, eu vejo que eles estão meio perdidos, eu jogo um rastreador nas costas de um deles, porque ele fala assim, ó, pelo menos assim eles não vão fugir. A gente vai saber onde eles estão depois. Eu vou ajudar o Jorge. Esse andar que a gente tava... Ah, obrigado. Esse andar que a gente tava, ele era de quê? Não foi falado não, né? Era um daqueles andares de biblioteca do oculto. Ah, verdade, você falou. Eu queria ver se perto desse lugar teria alguma forma de injetar algum estimulante, alguma coisa no cão, mas esse andar não vai ter nada desse tipo. Não vou nem procurar, então. Eu viro pro Jorge e pergunto, e aí, cara, tudo bem com você? Eu tô tipo o Batman sem a máscara, sabe? Só com o olhinho aparecendo assim e o rosto todo preto. Uhum. Preto assim, e só o olhinho aparecendo. Fala assim, sim, não podemos perder tempo, vamos avançando. E aí eu saio correndo pra frente e você quase vê uma lágrima, mas não vê. Ei, Jorian, foi mal pela capa aí. Foi mal pela cara. Caramba, cara. Vamos subir. Vamos seguir. Vamos continuar subindo. Vamos pelas escadas internas mesmo? É, já que esses caras falaram que não tem mais segurança daqui pra cima, acho que deve ser mais fácil pelas escadas de dentro do prédio do que se arriscar no posto do elevador. Estava tudo com medo, né? A gente sabe onde ficam as escadas, porque uma sugestão é justamente seguir eles com o rastreador, porque eles provavelmente fugiram pela escada também, né? Não, vocês sabem, vocês já passaram por aqui. Ah, é verdade. Beleza, então. Então vamos seguir a... Beleza, vamos subindo. Okay. Só pra saber, os guardas, eles estão subindo lá pra cima ou eles estão indo lá pra baixo? Por enquanto, eles estão tentando se encontrar porque eles não enxergam nada. Eles só estão com medo, muito medo. E eles estão tentando limpar o rosto e tentar sair do local onde está tá acontecendo. Jogaram as armas. Beleza, assim que eu limpei o rosto, eu joguei uma teia neles para prender eles num canto. Eu tô de olho no meu rastreador, tô vendo pontinho lá andando em círculo, sem direção. Aí eu só tô com uma cara curiosa, tipo, imaginando o que será que eles estão fazendo aí embaixo. Ah, não. Esquece que eu falei, esqueci que ele jogou o rastreador. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou jogar a teia nos caras que, sem ser o que tá com o rastreador, eu vou prender os outros, tá? Pra ficar só o que tá com o rastreador fugindo, pra gente poder seguir, se for o caso. Uhum. Deixa eles presos num canto lá. Vocês vão subindo as escadarias, chegam a encontrar algumas coisas, alguns detrito, até que vocês chegam no andar que vocês tinham descoberto antes, onde estavam os executores, o Aranha Pirata, acho que era o Aranha Pirata que estava preso, né? Ele tinha se separado de vocês, o Fisk e o portal que foi aberto para minar. Nessa parte do prédio, ela não tá mais tão destruída. A explosão, ela se acumulou principalmente nas partes de baixo, mas o prédio está abandonado. Então vocês veem essa deterioração do tempo. Faz um teste de percepção, todo mundo. Agora. Dois. Eu não sei de nada. Nossa, eu tirei um, cara. Caralho. Eu tirei três, na verdade, né? Um no dado. Nossa. O Jorian, ele continua com a tinta no rosto, ele só não percebeu. Bem, o Warren e o Iscariotes começam a escutar barulhos estranhos de onde seria aquela sala do portal. Ela que, tem alguma. Tipo de barulho? Só pra informar. Ainda tô entretido com os três patetas no meu rastreador aqui. Se vocês veem vocês ouvem uns murmúrios, algumas vozes, uma pessoa principalmente falando, não dá para entender, é uma língua que teoricamente vocês não conhecem, embora até alguns já entraram em contato, se fizer algum teste, eu acho que o Warren ele pode fazer um teste para tentar saber de onde que é essa língua, mas outras vozes também, outros grunhidos estranhos vocês também escutam. E um choro de criança. Beleza. Nossa! Eu vou fazer aqui um teste de uma cacofonia. Nossa. Eu tirei 10. Não, você sabe que você já ouviu isso, mas você não sabe de onde que é. Tá, é uma coisa familiar, mas eu não consigo lembrar de onde é. Uhum, isso. Vocês estão chegando naquele corredor, a porta continua... Ela foi reconstruída, na verdade tem uma porta meio diferente, fechada de... ela é negra, cheia de plantas entrelaçadas, e tem um buraco no chão do tamanho de uma pessoa de 2,5 metros e outras destruições que já estavam aí há muito mais tempo. É 2,5 metros de altura ou de largura? De altura. Se fosse de largura, a gente sabia quem era. Eu vou falar pra todo mundo. Isso é muito esquisito. O prédio tá decaído, tá todo quebrado, mas construíram uma porta nova, uma parede nova aqui. É de onde vem o som. Essa cacofonia. Vamos dar um jeito de entrar nisso aí logo. Como que é essa porta? Tipo, ela parece travada com alguma coisa? Não, ela é como se fosse uma porta de... Uma porta bem, bem vagabunda, na verdade. De trama de planta. Como se ela tivesse crescido, sabe? Beleza. Bem, pessoal, como a gente já deve estar chegando no Fisk, acho que vai ser o nosso último confronto com ele. Vocês estão preparados? A gente tá chegando aonde? Eu não vi nada, né? A gente tá o quê? Pô, você tem algum solvente com a sua tinta aí? Eu tenho. Eu acho que ela entrou nos ouvidos dele. Não, mas beleza. Com o tempo, imagino que a tinta acaba saindo, né? Então... Quando o John fala isso, que da porta pra frente parece que a gente vai enfrentar o Fisk, é agora que eu tiro o poncho, jogo pra frente e revelo que eu tô com uma jaqueta de couro, com um monte de bordados no, nas mangas e nas costas, e eu tô sem camisa por baixo. Jaqueta bonita, Warren. É, eu tive que arrumar outra, né? Foi mal. Quando o Junior, ele fala se tá todo mundo pronto, eu só chego todo metido na frente da porta, com os dois tentáculos eu... Assim, eu prendo um tentáculo no chão, com os outros três eu agarro a porta, arranco ela e jogo longe. Que nem naquela cena do Dr. Octopus arrancando lá a porta do cofre do banco lá do Homem-Aranha 2. Ah, tá. Caramba, que cena. Só pra mostrar o quanto eu tô pronto. Legal, assim que vocês abrem, vocês veem a sala como ela era antes, ela cresce como uma sala de reunião, mais ou menos. Só que bastante grande, ela ficava no centro, fica no centro do edifício, ela é maior que as outras salas, e tem uma certa escadaria para baixo, descendo. Não escadaria, mas o chão no centro, ela vai descendo num ângulo bem, bem, bem devagarzinho até formar um portal. Lá do meio, vem uma luz e vocês veem uma pessoa bastante grande lá, mas em volta as quatro criaturas viram o rosto para vocês. Vocês vão lembrar mais ou menos dessas que não eram criaturas. Tem duas pessoas, uma pessoa vestindo uma roupa meio de cowboy, uma outra pequena, que parece ser mulher, ela tá com um terno, tem um minotauro, grande, esse que fez o buraco de 2,5 metros, e uma criatura que parece ser um lagarto. Mas as quatro criaturas, se vocês lembram bem, algumas delas, vocês tinham matado todas elas. Vocês tinham arrancado a cabeça de algumas delas. Elas são preenchidas, elas não falam mais, elas só emitem um som parecido com o do Iscariotes quando ele tá dormindo. Elas estão envoltas em simbiontes. Eu olho em choque. Que tipo de magia negra é essa? Eles só viram pra você e pra vocês e vão em direção a vocês pra atacar vocês. Só meio em off, eu esperava que a quarta fosse uma pessoa vestida de pirata. Não, coitado, não vou transformar ele nisso. É basicamente o lagarto e os executores ao redor do rei do crime. Simbiontizados. Simbiontizados. Gente, morremos, né? Eu acho que... Eu sinalizo pro pessoal lá. Vocês já me conhecem há bastante tempo, vocês sabem minha fraqueza. Eles devem ter as mesmas. Vamos aproveitar isso. Eu tava pensando nisso aqui. O que que a gente tem na sala? A sala tá... É tipo uma sala de reunião que você falou, né? Então, é uma sala de reunião. Ela já era meio vazia, mas tinha algumas estantes. espalhadas, né, no, nos cantos, com essa parte central que ela descia como se fosse o chão afundado. Uma coisa que chama a atenção de vocês é que está vindo uma luz de cima. Essa luz de cima é que o teto, que existia um teto antes, ele foi arrancado. E a partir do momento que o teto foi arrancado, vocês conseguem ver o céu. E do céu vem aquela luz meio arroxeada. É justamente onde está a luz arroxeada, com alguns tentáculos saindo desse rasgo na realidade. E o rei do crime bem no meio, falando alguma coisa. Ele está falando coisas e segurando duas coisas no braço. Esse rei do crime, inclusive, ele também tem seus quatro tentáculos, mais tentáculos orgânicos. Ei, aquele cara tá me copiando! Tem alguma coisa nessa sala aqui que a gente possa usar pra criar fogo ou som? O que poderia ter nessa sala? Alguns fios, instalações elétricas que o povo consiga dar um curso neles e começar um incêndio? É, eu ia perguntar isso, se tem aí algum alarme de incêndio. Então, a parte de eletricidade, teoricamente, ela não estava funcionando. Mas que eu saiba, eu não sei se os alarmes de incêndio, eles têm energia autônoma. Eu tinha uma ideia aqui, meio maluca. Manda ver. De eu tentar conectar o sistema de alarme de incêndio à bateria dos meus tentáculos, para eles funcionarem. Beleza. Você vai fazer um teste para fazer isso. Eu vou pedir um teste de engenhosidade que você tem. E aí, enquanto você faz isso, o turno vai ser durante o turno, beleza? Então, roda todo mundo iniciativa. Meu Deus. Minha iniciativa deu 18. Nossa, minha iniciativa deu 4. Eu tirei 4. Nossa. Também na iniciativa. Nossa. 22. Você tirou 22? Que bom. Tirei 22. Pra quê? Pra apresentar. Tirei 22 pra me apresentar. De que adianta? Tamanho não, heroísmo. Aproveita. Beleza. Que você rolou a escura e você tá de capa e se apresenta como Batman. Jorian pode agir, você e o cão. Quando teve toda essa discussão aí, que falou que o povo, né, todo mundo cochichando, né, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo e tal, eu vi mais ou menos lá, né, na hora que tava discutindo aonde seria que o povo teria que acessar os computadores e tal. Então eu vou dar tipo umas cambalhotas na direção desse lugar, sem que eles percebam lá e tal, e vou parar tipo numa posição de Homem-Aranha assim, japonês, e vou falar: aquele que luta pelo destino do multiverso, guerreiro spideriano Jorian. E eu vou ficar lá. E a minha intenção é meio que proteger um pouco o povo. E eu vou tentar usar a presença aterradora de novo. Vamos, vai que funciona. Vamos lá. A dificuldade é 15 e 20. Ok, eu vou usar só a força de vontade. Eu sei que talvez não seja a melhor opção, mas... Nossa, tirei 13, cara. Tomar banho, 6 no dado. Ai... Eu só fiz a apresentação, no final das contas. É, essa é a maldição do Jorian. Você fez uma apresentação e fez careta. É. Mas as criaturas não se importaram com isso. Enquanto isso, o cão... O que o cão vai fazer, gente? O cão vai morrer. É... O cão... O que o cão vai fazer? Eu não sei o que o cão vai fazer. Você pode fazer aquela defesa total. É uma boa, né? Pra ele ficar em defesa. Eu vou falar com... Cão, proteja-se! Ele tá quase morrendo, coitado. E ele vai encolher num canto, pelo menos nesse turno. Ele vai virar um tatu-bola. Ele tá perto de mim. Beleza. Ele tá... Um tatu-bola, ok. A Dani Pomposa, ela vai correndo na sua direção, jogando facas de simbionte. Pode tentar se defender. Ok, vou tentar me esquivar. E eu tirei 20 no total. Não é 20 no dado. Né? A tristeza não, do mestre, porque não era me acertou. Olha que tristeza. Era isso que porque precisava. Quer matar de 20. A gente. Precisava de 20 pra esquivar da subchefe? A gente não termina isso hoje, não. Temos 30 minutos até o Fizz completar o ritual. O que rola aí é aquela cena do Homem-Aranha 1, do Homem-Aranha desviando as lâminas do Duende Verde. Mas beleza, então é isso aí. Eu aumentei o poder do pessoal, vendo que vocês ficaram bastante poderosos, mas durante o jogo... É, enfim, continua. Eu fiquei zero mais poderoso. Eu só aumentei o dano. Não, eu aumentei 5, né? Mais 5 no bônus, né? Pra acertar. É, não adianta nada você aumentar o dano. Exatamente. E não conseguir acertar. E eu custei, eu era muito fraco pros inimigos do jeito que estavam. Aí eu melhorei, aí você colocou os inimigos mais fortes, não adiantou nada. Mas a gente beleza, tá chegando no chefão final, vocês já enfrentaram eles. Olha, pra quem tá vendo, eles, esses quatro, todos os executores já tinham morrido. Então agora com o simbionte ele só tá um pouquinho mais forte. E eles morreram quando os personagens não tinham quase poder. É verdade. O Warren tinha até o chapéu de um deles. Verdade. A Dani não conseguiu acertar você, mas ela tá indo em direção. Agora Scariotes. A pergunta é, eu consigo mirar no Fisk de onde eu estou? Minha prioridade aqui é impedir o ritual. Eu vou, se possível, ignorar os executores e vou atacar o Fisk. Eu consigo eles fazer estão, isso? Eles estão protegendo. A classe de dificuldade do... Eu vou abrir a classe de dificuldade de todo mundo. A classe de dificuldade dele é 20, mas como ele tá atrás, sendo protegido, vou colocar como 25. É muito difícil, mas... Você, em especial, é o que mais tem chance de conseguir. Eu vou tentar fazer isso, então, porque se o povo conseguir fazer, eu não vou ter mais... Eu vou ser inútil pro resto da luta, enquanto os alarmes estiverem ligados. Então, eu vou tentar me posicionar de forma que eu tenha uma mira o mais limpa possível pra ele. Eu vou usar força de vontade pra fazer esse tiro. Vamos lá, hein, gente. Torçam por mim. Vai! Não, 22. Nossa, cara, você tirou 2 do dado. Eu tirei 2 do dado, cara. Você precisava só de mais 3. Pois é. Nossa, eu tenho algum ponto de ação heróica, mestre? Acho que tem, vai. Vamos deixar. Sim, vamos dar esse boi. Todo mundo tem pelo menos um ponto de ação heróica. Eu quero usar esse ponto de ação heróica pra enrolar, porque essa é a minha única ação nessa luta. Depois disso eu vou estar inútil. Então eu vou usar pra rerolar esse ataque. Tá, o ponto de ação heróica é você reivindica o acerto. Ah, excelente. Melhor ainda. Acertou. Então eu reivindico esse acerto. Eu preciso impedir então, esse ritual a todo custo. 13 de dano. 13. Ok. Você acerta ele feio. Nossa, estoura nas costas dele. E aí ele olha feio pra você e sabe que você tá marcado. Mas ele continua fazendo o ritual, que o mais importante é ele fazer o ritual. E o mais importante é parar o ritual. Vamos, gente, vocês conseguem. Conto com vocês. Eu tento só recuar pra longe daqui depois que eu atiro, porque se ativar os alarmes eu vou ficar lesado no chão. Beleza. O Fisk, ele não vai agir nesse turno. Ele tá fazendo o ritual dele. Vocês conseguem ver o choro de bebê. Ele tá segurando um bebê na mão e a tabuleta. Caramba, cara. Numa mão bebê e na outra tabuleta. Será que esse bebê é a semente do universo? Não, é outra coisa. Natal é outro. João! Atire no bebê. O quê? O quê? O que você tá falando, povo? A gente consegue ver esse bebê? É uma criança normal? Vocês conseguiram ver quando quando ele levou o tiro e ele tinha virado, né? Pra olhar feio pro Scariotes. Aí vocês viram, caramba, que é um bebê normal. É uma o povo criança. É muito maluco, cara. Eu sempre suspeitei, mas ele é muito louco. Né? Beleza, eu vou. Tem 4 pessoas atacando. A Dani vai continuar atacando o Jorian. Ah, não, a Dani já foi. Eu só tenho que atacar com 3. Então é o Montana, o Touro e o Lagarto. Primeiro vai ser o Montana. Vai atacar o Scariotes. Beleza, eu vou tentar me esquivar. Ele tá de chapéu? Não, ele não tem mais cabeça. Ele tem uma. É, 11. Você não consegue. Ele vai. Ele te atinge. Ele usa o simbionte dele como se fosse tentáculos de eletricidade. Ou nos. Isso é diferente. Aí eu vou te dar 8 de dano elétrico. Eu sinto a dor, eu grito, o simbionte grinta, mas a gente ainda dá um suspiro de alívio que não é fogo. Beleza. Agora vai ser o touro. O touro vai atacar. Par é o Warren e ímpar é o Paul. Par é o Warren. O touro. Okay. Ele vem com. Ele dá um ataque de investido em você. Eu pode vou tentar, tentar se defender. Deu 14. Acertou. Você leva. Nossa, 11 de dano. Que isso? Nu. Eu pulei pro lado pra tentar me esquivar. Ele foi na minha direção, fez a curva de 90 graus e me acertou no ar. Caí de corte na parede. Agora o lagarto. O lagarto é o único que começa a falar alguma coisa. Ele meio que tá brigando com ele mesmo. Vai, povo. Tenta se defender. Eu vou tentar me esquivar. Uhum. O lagarto tem 2 ataques. Manda ver. Se você defender do primeiro, você não precisa do segundo. 13. Agora tenta defender o segundo. 18. Não, o segundo. Você pode gastar um ponto de fadiga pra anular o ataque dele ou fazer um contra-ataque. Eu vou tentar fazer um contra-ataque. Tá, então eu vou te dar o dano da rabada que ele te deu. Você levou 6 de dano. Beleza, eu vou contra-atacar ele. Vai, vamos. Ah, 7. É, você jogou o tentáculo pra cima dele e ele deve ter rido da força do chicoteio. Pois bem, o lagarto, ele foi me atacar com o rabo dele. Ele me acertou. Mas eu consegui agarrar o rabo dele com os tentáculos. Só que quando eu fui tentar puxar ele pra tentar tirar ele longe de vingança, eu não consegui porque ele era muito forte. E acabou que eu fui jogado pra perto pra parede, onde tá o alarme. Eu vejo o alarme e eu vou tentar ligar o alarme, desesperado. Beleza. Se quiser tentar usar força de vontade... Ah, vou usar força de vontade. Você tem que tirar 15. Vamos. Vamos. Filha do não. Puta! Usa ação heróica, povo. Reivindique o sucesso. Eu vou usar ação heróica. Tá, beleza. Então você consegue fazer a ligação. Deu uns curtos e depois, de repente, você conseguiu ligar e começa a soar o alarme, começa a tocar aquele som super irritante. Eu tô estrebuchando no chão. É, sim. O que causa ele? Ele causa menos 7 em todos os testes para as criaturas e ele dá 2 de dano contínuo para, né, por causa da vulnerabilidade, não para todas as criaturas, para quem é vulnerável. E todos eles são vulneráveis, menos o Fisk. Então beleza, você conseguiu dar dano em todo mundo. Muito bem, parabéns. E o Iscariotes também. Sim, eu tô me estrebuchando lá no chão. É com vocês, amigo. Eu tô usando o mesmo padrão seu do... Beleza. Que dá sua vulnerabilidade. Menos 7 nos testes e você ganha 2 de dano contínuo. Até parar o som, até... Agora é o Jorian. A Dani é a que tá mais perto de você. E enquanto o Jorian tá preparando lá, eu estrebuchando no chão, eu grito... Salvem o bebê! O seu comunicador, ele tá ligado, viu, Jorian? E ele capta isso, essa fala. Eu vejo piscando, vê... né? Tipo assim, mensagem enviada. Eu tipo assim, o quê? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou... É que assim, eu sei que ela tá estribuchando na minha frente, mas eu tô muito afim de ir atrás do Fisk ao invés de ficar ocupando tempo com ela, sabe? Então, eu vou fazer o seguinte. Ô, Cleifer... Como é que era o negócio lá de falar grande em japonês mesmo? Você lembra? Ah, cara, depende de como você estiver querendo falar. É Bigo? Bigo! Bigo, Bigo é o Kiko Naru. É um japonesamento do inglês, Bigo, né? O Big. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar assim... Cão! Bigo! E aí o cão vai começar a aumentar de tamanho. Ele vai ficar do tamanho de, sei lá, de um cavalo, mais ou menos, o dobro do tamanho normal dele. E eu vou pular em cima dele e começar a ir na direção do Wilson Fisk. Eu não sei se eu chego em um turno. Não, chega. Faz um ataque de investida. A sala não é tão grande assim. Então, mas você vai ter que passar pela Dani. Tá controlada e trepuxando no chão, eu tenho que... Não, eu vou te dar vantagem. Você vai fazer... Você não vai atacar o Fisk nesse turno. Você vai acabar atacando ela pra atacar o Fisk no próximo. Eu vou gastar um ponto de força de vontade, vai, pra aumentar 5 aqui. Então meu acerto vai ser D20 mais... Você tem mais 8, né, nesse caso. Mais 5, mais um acumulado tem, do bônus de vocês. O cão grande tem mais 2, porque a força vai a 10. Ah, então vai mais, você tem mais 10 de bônus e ela tá com menos 7. Acho que tá razoável. Você tem que tirar 20. Ah, 24. 24? Nossa. A força de vontade. Eu usei a força de vontade, que eu fiquei com muito medo de errar. Beleza. Se você quiser gastar fadiga... Eu deixo você fazer um ataque contra o Fisk já. Tá. Eu vou gastar a fadiga. Só que deixa eu só jogar o dano nela aqui primeiro. Não, deu 11 de dano nela. Você ficou com isso. Então. Beleza. Você bateu, ela tá caída lá no canto. se debuxando. Ah. E você continuou na cavalgada indo pra frente. Só pra entender aqui então, a sequência foi cão, umbigo, aquele negócio. Ele cresceu, eu pulei em cima dele, comecei a cavalgar na frente do físico. Ela entrou na frente, aí eu bati nela, ela caiu pro lado, eu continuei seguindo. E aí eu reivindico o ponto de ação heróica pra acertar o Fisk e... 8 de dano. Ah, porra. Tá. Você não tinha gasto ponto de ação heróica ainda, né? Eu não tinha gasto e eu ganhei um na aventura. Então, tecnicamente, eu tenho 2. Tem 2. Beleza. Agora eu tenho... Então tá. Nossa, você acertou. Você acertou ele nas costas, deu 8 de dano. Ele sofre esse dano, acaba caindo... No chão, os tentáculos ajudam ele e o bebezinho e a tabuleta vão voando pra frente. Alguém pega esse bebê. Aqui, deixa eu só fazer uma observação, um comentário aqui. Como o cão, ele faz parte de um show de tokusatsu, ele aumentou de tamanho. É igual no Spider-Man, que eles recortam o monstro e só estica ele, sabe? Fica tudo pixelado. Foi isso que aconteceu. O cão grande é pixelado, ok? Agora é a Dani. A Dani tá. Ela não sabe o que fazer e ela vai atacar o alarme. Então vai tentar. Todas essas criaturas vão tentar destruir o alarme. Eu acho que no caso, eu vou tentar atacar você, né, Paul? Você que é o que tá mexendo no alarme. Então tenta se defender. Ela tá indo completamente descontrolada pra cima de você. Beleza. Eu não posso me esquivar, senão ela vai acertar o alarme, então eu vou tentar me defender. Uhum. Deu 11. Beleza. Mesmo com menos 7 que ela tem, ela te atingiu. Oh. Ai. Ah, não. Ai, tenta. Ela vai... Ela ataca duas vezes. Tenta se defender de novo. Tá bem. Ela tá como se tivesse com uma foice no braço. Ai! Oh, no. 7. Ok. Nossa. Ai, ela tá meio tonta, né? Tá sofrendo muito. Aí ela vem com os... Transforma as mãos dela em duas foices e ataca o povo. Tira sangue dele, mas não o suficiente, e cai. E depois que ela faz isso, ela cai. Meio que sobra o corpo dela e o simbionte derrete. Ela me acerta de raspão, eu tô meio espantado e vejo ela caindo e derretendo. E o alarme tocando. Vai lá, Iscariotes, é você. Perde 2 pontos de vida. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo pelo bem maior. Você escolhe o que você quer fazer. Eu vou... Como eu não vou conseguir acertar o Fisk com toda essa redução aí, eu vou tentar acertar o Montana aí. Aproveitar que ele também tá zoado igual eu. Eu tô confiando mais no meu treinamento agora, porque o simbionte não tá conseguindo estabilizar minha mira, melhorar minha visão. Então, é 13. Não atinge. O meu tiro passa longe, a gente tá sofrendo muito aqui. Então, o simbionte tá gritando desliga, desliga. E é isso. O Montana, ele continua louco. Ele se defendeu, na verdade, porque... Por sorte. Porque você também tá sofrendo. Mas ele tá jogando os tentáculos pra tudo quanto é lado. Tentando acertar em quem tiver pela frente. Vou jogar o dado, então. Ao invés de atacar uma pessoa específica. A gente tem o Warren, o Polvo ou o Iscariotes. Beleza. O Jorian tá pra frente, né? Ele já tá nas costas, na verdade, do Montana. Do Fisk. É o Warren que ele acerta. Tenta se defender, okay. Warren. É um tentáculo elétrico. Vou tentar rolar pro lado. Deu 17. Consegue. E se quiser contra-atacar, pode aproveitar. Tá, eu vou aproveitar que eu rolei pro lado. Vou tentar dar um soco na cara dele. No que eu acho que é a cara dele, já que ele tá envolvido por simbionte. Beleza. Você corre e soca ele. Vamos ver se eu consigo acertar. Deu 10. 10 acerta porque ele tá completamente pirado. Rola o dano. 3 de dano. 3 de dano, beleza. Você se acertou. O simbionte, ele se abre e depois ele volta. Tá sofrendo bastante. Agora a gente tem o touro e o lagarto. Para é o polvo e ímpar é o Iscariotes. Ok. Ai. Acertou o polvo. O touro virou pra você, você tá no alarme, ele vai destruir o alarme e você juntos. Tenta se defender. O meu cu deu uma travada quando ele virou pra mim. Defenda-se, se for capaz. Eu não vou apostar muito na minha defesa, não. Eu vou gastar uns 4 pontos de fadiga pra fazer uma barreira. Ah, é? Você tem essa. Tá, barreira nível 1, né? É. Dá mais 2. Dá mais 2 na defesa. Beleza. Nossa defesa. Sua barreira é tipo aquela barreira corporal que o Octopus tinha uma época? Não sei. Ou ela é tipo... Não, você que sabe. Eu sei que inventa. Ou ela é tipo um casulo, assim... Tipo o casulo de teia do jogo de PlayStation 1, sabe? Não, eu coloco os tentáculos na frente e eles cobrem o meu corpo. Ah, entendi. Fica girando assim, ó. É. Ótimos efeitos especiais. Vai lá, Gia. Rola sua defesa. 16. Não, beleza. Defende. O touro, ele tenta te acertar. Te acerta, porque você se defendeu, né? Você perde um ponto de vida, mas consegue... O touro resvala pro lado. E você pode contra-atacar se quiser com um ponto de fadiga. Beleza, eu vou gastar mais um ponto de fadiga e vou contra-atacar ele. Manda bem. 18. Acerta e rola seu dano. Eu noto. Yes! 5! Você feriu ele na barriga. Enfiou a faca na barriga dele. E agora faltou o lagarto. O lagarto vai atrás do Iscariotes. Iscariotes, oh, defende-se, no. Se for capaz. Eu tento esquivar, só que eu tô muito mal e eu tiro menos um. Nossa. Meu Deus. O lagarto chega em você e fica... Ele é o único que tá vivo. Você, como um simbionte, você percebe. Ele é o único que tá vivo e tá tentando resistir. Não consegue e vai fazer o ataque. Pode tentar... Não, na verdade, não. Eu já tentei, eu tirei menos um. É, então. Nossa. Eita. 18. O que é isso? Eu falei assim. Isso é 18 de dano. Não, eu morri. Eu morri mesmo. Não, você pra esse sistema, a gente tem dois números. Tem os pontos de vida e tem os pontos de fadiga. Pra morrer definitivo, você precisa ficar com o ponto negativo de resistência e zerar o ponto de fadiga. Tá, eu tô com menos 12 pontos de vida agora, e isso eu não reduzi da fadiga, né? Eu tenho 17 de fadiga no momento. Então, se reduzir, eu tenho 5 de fadiga e menos 12 de vida. Então... Quanto você tem de resistência? Minha resistência é 7. Então você tá desmaiado. Pois é, eu faleci. Então, quando chegar no 7, o resto, do 7 ao 12, quanto que dá? Vai dar 5. Esse 5 você tira, uhum, em fadiga. Você fica menos 7, tá, e tira em fadiga. Ah, tá. Tá, então eu tô menos 7 e eu tô com 12 de fadiga. Se zerar a fadiga, ele morre? Tá bem ainda. Se zerar a fadiga, não, tô bem ele morre. Nada. No caso... Eu tô bem nada. O John apagou. Tá o simbionte controlando o corpo. Agora o simbionte tá morrendo. E faz também um teste de resistência pra ver se você não cai, né? Eu já tô caído, deixa eu ver aqui. Resistência, não, você pode escolher, é D20, você pode escolher cair. É, não, eu tirei 1 na minha resistência. Eu estou caído. Peraí, um D20? Você tirou um? Sim, D20, tá. Menos 4. Eu tirei 5. Tá, você caiu, você desmaiou. Ih, eu estou falecido. E ontem tá se mexendo. Não, você não caiu. Você não morreu. Lá, mexendo, feito coisa. É, não, tipo, eu tô desmaiado. Só o simbionte tá mexendo ainda. Tá tipo Homem-Aranha, Diversão e Alegria lá, que o simbionte mexe sozinho. É isso? Isso. Ação sem limites, né? Pra quem não conhece. Mas eu não tô dizendo que o simbionte tá acordado também. Ah, tá. Beleza. Tá os dois caídos, né? Não, não quer dizer que o simbionte tá acordado, sabe? Ele tá os dois caídos. Beleza. Mas ele vai continuar sofrendo dano enquanto estiver tocando alarme. Eu vou usar o Fisk agora. Ele vira pra você e vai usar... Ele tem três ações por turno. Eu vou morrer então muito. Então ele vai agora. Usar as três... Ele vai usar as três ações pra dar dois ataques e depois ele corre. Tenta se defender dele. Tá, vou fazer o seguinte então, cara. Eu vou tentar me defender do primeiro. 18. Legal. Levou o dano. Ele tá te dando tentáculo. Legal. Caralho! Então eu vou levar a dano e eu vou tentar defender o segundo. E nesse segundo eu vou tentar usar a força de vontade. 20 mais 9. E 22. E acabou minha força de vontade. O segundo você consegue se defender. E ele dá chicoteia duas vezes com o tentáculo. E o terceiro ele pega a tabuleta e sai correndo. Dá 5 de dano. Ainda tô de pé. Bem, e ele saiu correndo. Agora é o Warren. Ele saiu correndo pra onde? Tá fechado? Ele saiu correndo pro fundo da sala e ele começou a falar coisas. Ele tá com a tabuleta. Tá tentando terminar o ritual. Tá chorando lá no canto. Tá. E aí o nenenzinho começa a flutuar. De repente ele começa a flutuar. Ih, rapaz. Ih, caramba. Tá. Em um turno eu consigo alcançar ele e atacar ou só alcançar ele? Se você gastar por uma força de vontade sem usar os 5 pontos, você chega nele. Tá. Força de vontade pra movimento, né? Sei lá. É. Tipo isso. O que eu quero fazer é que o meu personagem, ele tem uma manopla de pedra vermelha que tem um rubi encravado nela. E esse rubi é o rubi de Sitorak. Então o que, que eu vou fazer? Eu tenho um aparelhinho no braço, que quando eu ativo ele, ele me dá dano e escorre sangue do meu braço pra essa manopla aqui. Que é isso que faz a manopla com o rubi de Sitorak ativar. Então eu vou fazer isso e eu vou entrar em modo Berserker e vou atrás do Fisk. Eu vou ativar esse apetrecho, vou me dar um de dano automaticamente pra ativar a manopla com o rubi de Sitorak. O rubi de Sitorak, ele dava velocidade, né? Ah, ele dá... Não, o rubi da barreira. É o punho que dá velocidade, lembra? O punho dá velocidade 2. Se você gastar 6 pontos de vida, você pode gastar 6 pontos de vida pra ativar o punho. E aí você ganha velocidade, você não precisa gastar nem força de vontade pra chegar no Fisk. Tá, é isso que eu vou fazer então. Eu vou então tirar esses 6 pontos de vida. Aí tenho velocidade 2 e barreira. Então com o meu primeiro turno eu vou correr até ele. Eu tô em modo Berserk agora, tô com uma aura vermelha em volta. Vou ativar os ferrões, que eu não tinha ativado ainda nessa cena. Então vou tirar aqui os pontos de fadiga pra ativar os ferrões. E vou fazer 2 ataques no Wilson Fisk. É isso? Procede? Procede. Isso aí. Bota, sei lá, uma força de vontade aí pra acertar esses ataques. Eu vou reivindicar um sucesso com um ponto de ação heróico. E vou usar a força de vontade pra tentar acertar o outro. Deu 19. Você tem... 19. Qual a força de vontade é mais 5 aí também. É, então deu 24? Isso. 24 acerta. Beleza, então eu consegui acertar os 2 ataques. Posso jogar o dano? Manda ver. São 2 D6 pra cada um, posso jogar 4 D6 direto? Vai, e eu somo separando. Nossa, deu 2? Deu 12. Ok. O primeiro foi 6 tá mais 4, né? Primeiro foi 10. Ele tem os tentáculos dele, ele consegue se defender fazendo tipo uma armadura. Então ele. O segundo ataque nem entrou. Mas o primeiro entrou feio e matou. Matou, porque ele já tinha levado bastante dano. E ele cai no chão. Quando eu faço esse ataque, eu vou falar: isso é pelo Douglas Ramsey. A gente conseguiu acertar o Wilson Fisk e eu vou gritar assim, cão, eu pulo do cão e falo assim, pegue o bebê, porque o bebê deve estar caindo, né? Então é pra ele entrar embaixo pro bebê apoiar. O bebê tá subindo, ele já tá um pouco mais alto, tá subindo em direção ao portal. Eu achei que quando acertasse o Wilson Fisk, o bebê ia começar a cair, por isso que eu falei isso. O bebê tá envolto num casulo de energia verde, translúcido, e tá subindo em direção ao rasgo da realidade, lá pra cima. E é a vez do povo. O bebê, ele tá voando, né? Pula e pega o bebê. Ah, tá, vai. O bebê tá indo pro céu. E você tá com o alarme ligado. Ainda tem as outras criaturas e tem o próprio Iscariotes agonizando. É, os outros caras estão aí ainda. Não, eu vou tentar pegar o bebê. Eu vou usar os meus tentáculos pra dar um impulso. E eu vou tentar pular em direção a ele pra pegar. Tá. Faz um teste de agilidade, então. Beleza. Deu 21. Nossa, beleza. Você consegue abraçar o bebê e cai no chão. A luz lá em cima começa a ficar oscilando forte e fraca. Os tentáculos tentam cada vez mais abrir essa pequena abertura que existe. E vai, Jorian. Ele conseguiu pegar o bebê, o Fisk caiu e... Tem o touro, o lagarto e o Montana. Bom, então, se o bebê já tá seguro, eu consigo ir na direção deles e atacar eles no mesmo turno, na distância que tá? Consegue. Você tá com o cão fazendo ataque de... Como se estivesse em cima de um cavalo. Tá, então eu vou na direção de quem tá mais perto do alarme. É o touro. Beleza. Que tá lá no alarme. Tô indo na direção, então, pra poder impedir, né, que eles desliguem o alarme. Mas quando eu estiver chegando perto, eu vou fazer o seguinte, eu vou saltar do cão e deixar, tipo, o cão acertar ele e eu vou cair por cima com o segundo ataque. Bonito. Manda ver. Eu acho, né? Vamos ver se o dado vai deixar. O cão vai primeiro, ele tenta acertar, ele tira 10. Não sei se acerta. Não, acerta. Acerta por causa do alarme que tá tocando. Beleza. Então o cão acerta causando 4 de dano. Uhum. E aí o Jorian, que tinha saltado, ele vai girar o corpo no ar e descer tentando dar um soco. Eu vou ver primeiro se eu vou acertar. 14. Acertou. Acerta, né? Porque o cão acertou. E aí o Jorian vai falar... Acerta e você pode gastar fadiga pra fazer um segundo ataque. Então o Jorian vai gritar, Spider, Buddy, Face! Que é basicamente porque ele vai acertar um soco na cara tentando enterrar no chão, entendeu? Por isso que é Buddy, Face. Então o primeiro ataque vai causar 11 de dano. Se ele estiver vivo ainda, eu vou tentar outro ataque. Tá vivo. Nossa! Então, o segundo ataque... 5, errei. Eu acho, né? Qual que é a dificuldade que tá? Não, aí você tá querendo demais, né? Não, é porque errou. Eu não sei qual que é o nível de touro, ele consegue. Eu tentei dar dois socos pra tentar enterrar a cara dele no chão, mas o primeiro acertou, ele deu uma desequilibrada, mas eu errei o segundo. Então não adiantou. E é isso. Caramba, o touro é forte, hein? Puto. Beleza. O touro é valente, bate ele na é um gente. Touro. Faz sentido. A gente é fraco, cai no buraco. Enquanto isso, o Scariotis, ele tá divagando e sonhando, tendo pesadelos, e ele perde mais 2 pontos de vida. Vocês veem o Montanha e o Lagarto também sofrendo com o som, e eles estão levando dano. O simbionte do Lagarto, ele começa a se desfazer, e o Lagarto cai, e o simbionte desaparece. Né? Começa a borbulhar no chão. Tipo, mas o Ben Lagarto Riley. Desmaia. Tipo Ben Riley. Não, Ben Riley ele vira purpurina, né? É a vez do Warren. Eu vi que o povo conseguiu pegar o bebê tá em segurança. Então eu vou abaixar e vou pegar a tabuleta que ainda tá perto do corpo do Wilson Fisk. Uhum. Aí assim que eu pego a tabuleta, eu vou gritar pra todo mundo. Vocês já conhecem a tabuleta? Vocês sabem o que tem? Ah, não tenho a menor ideia, eu sei que é uma pedra. Não, é que se vocês já tiveram contato com ela, vocês perderam ela, na verdade, em algum momento. E você sabe, vocês já conseguiram até ler. Aquelas palavras que você não conseguiu entender, ela vem de uma língua antiga que seria anterior ao multiverso. Um universo anterior ao multiverso. E é justamente os rituais da tabuleta. Beleza. Bem, enquanto vocês fazem isso, vocês enxergam a nave de vocês fazendo uns rasantes e atirando nos tentáculos. E aí a própria nave, né, com a Maria Joana, a Anne, o Matias e o Douglas Ramsey, eles estão fazendo a parte deles, tentando destruir o tentáculo e evitar que o tentáculo atravesse o portal. Agora que o portal está se fechando, porque o ritual não continuou, eles estão conseguindo fechar. E não sei o que vocês querem fazer. Ainda tem um touro e um montana aí no meio. Eu vou gritar pra todo mundo. A gente já tem a tabuleta e a gente salvou a criança. É só a gente ir embora. Vamos embora daqui. Vamos embora que os simbiontes, eles vão morrer sozinhos com o alarme. Deixa os cariotes aí. Quer dizer, pega o Scariotis. Eu vou pegar o Scariotis e jogar ele em cima do cão. E vou... Não sei como é que eu vou fazer. Jorian, comunicador, a nave tá em cima da gente. É, eu vou fazer o seguinte então. Cão, Smaro, sei lá como é que eu falo pra ele ficar pequeno. Aí ele fica pequeno de novo. Aí eu vou fazer o seguinte. No meu peito, na minha armadura, tem uma máscara de uma águia de madeira. Sabe, uma máscara de madeira, assim. Como tá de noite, essa máscara... Quando eu coloco ela de noite, ela gruda na minha cara, só que eu consigo voar. Então, eu coloco essa máscara, e aí eu começo a sentir os pés mais leves, e aí eu vou gastar um ponto de ação heróica, Presto, pra conseguir carregar todo mundo comigo pra nave. E aí eu vou... Assim, voando, carregando. Eu vou sair assim, ó, tipo... Não. Sabe como teia pra baixo? A teia, todo mundo segurando na teia embaixo, assim. E aí eu voando com uma máscara de águia, de madeira. E a gente subindo na direção da nave, assim. E seremos salvos. Tem algo contra, Presto? Meio Peter Pan, né? Ok, não, você consegue fazer isso. O Scariotis, ele tá desmaiado. Enquanto vocês estão subindo, vocês veem o portal se fechando, parte do tentáculo caindo em Nova York. Com, né, o portal fechou e caiu um pedaço do tentáculo em Nova York, morto já, aquele corpo morto. Enquanto você tá subindo, com a máscara de águia, como se fosse o Peter Pan, com a sua teia jogada para baixo e todos os outros aracnídeos presos nela, inclusive o Scariotis está sendo levado por algum deles, talvez o polvo, e vocês veem a cena do portal se fechando, ele levando os últimos tiros da nave, o portal se fecha, né, aquele rasgo na realidade, e de repente o comunicador acende, né, no seu pulso, no seu antebraço, e fica a Anne falando: Jorian, deu tudo certo, já conseguimos evitar a destruição da realidade. O que você tá fazendo? Você tá voando? Por que você não chamou? É só teleportar vocês aqui pra dentro. Confie, e continuo subindo. E eles abrem a comporta, imagina, e eu entro. Beleza. Cara, eu preciso muito de uma arte. Pode ser. uma nave parecendo a nave do Supai da Man, uns tentáculos saindo, um cara subindo com uma máscara ridícula de madeira de águia, capa voando. Carregando uma galera. Cara, que fantástico. E o prédio, né? O topo do prédio na parte de baixo. Caramba, que arte. Carregando uma galera pendurada. Eu preciso de um quadro disso. Mande arte dos fãs pro e-mail de contato. Caramba, que cena bacana. Mas beleza, se ela quiser pode teletransportar quando estiver lá perto, mas eu quero muito que abra uma comportazinha embaixo da nave e eu entre por ela. Não, vocês que decidem. É uma comporta. Se a gente decide, é uma comporta. Assim, a gente entra e a gente fala assim: a situação foi resolvida. Pingando sangue, todo mundo. Na medida do possível, foi. Todo mundo quase desmaiando. A Maria Joana fala que vocês... Pergunta se vocês sentiram uma energia diferente. Durante a batalha de vocês, parece que uma energia cronal atravessou esse universo, esse mundo que vocês estavam batalhando. Ela não sabe precisar de onde veio, mas parece que pelo menos o perigo foi sanado e agora esse é o único universo que sobrou. Eu vou falar que não, meu comunicador ativou sozinho, mas eu acho que foi algum mau contato. O Jorin é muito seco, né, cara? Tipo, só sobrou esse universo. Não, é meu comunicador. Agora que tá todo mundo na nave, eu imagino que a nave esteja num lugar seguro. Qual é a desse bebê aí? Ah, ainda tem um bebê, né, cara? Que quadro maravilhoso. Imagina o quadro, a pintura. Pintura a óleo, sabe? Sei. Fica pra ser nos próximos episódios. O bebê, na tabuleta, tava escrito que era necessário encontrar a semente do universo e esse do multiverso, e esse bebê ele contém essa força energética de criação. Vocês podem chamar ele de Franklin. Muito bem, a gente só sobrou esse universo, parece, no final das contas. Segundo os registros, o que a nave consegue captar, o último universo que sobrou foi esse. Caramba, que final bom. Feliz ano novo, galera. Bom, então, só dar um recado aqui final, né? A gente fez essa... Foi meio improvisado, né? No final das contas, a live que a gente fez aqui. A gente tinha vontade já de fazer uma partida de RPG há um tempo e tal. E aí o Guilherme Elias, tá lá no grupo do WhatsApp, ele me deu a ideia. Falou assim, por que vocês não fazem uma live no final do ano com RPG e tal? E aí foi uma boa, né? Que juntou com a ideia que a gente já tinha de fazer alguma coisa, juntou com a gente queria fazer um especial de final de ano e tal. Então a gente fez a live. Como ficou meio que subentendido ao longo aqui desse programa, a gente jogou outras partidas antes, né? O Presto falou, vocês já reconhecem isso, reconhecem tal. Então ao longo de... A gente tem várias partidas gravadas, então ao longo de 2021 eu vou ver se a gente consegue lançar algumas como podcast. Né? E serão histórias que se passam antes disso, né? Então vocês vão ver aí a origem, como que esse grupo foi formado, como que o azar dos dados existe desde o início pro Jorin, enfim. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, mandou comentários e tal. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Foi divertido. Eu acho que eu quero aprender a pintar para fazer esse quadro final. É isso. Que legal. E claro, né, desejar um feliz, boas festas pra todo mundo e um feliz 2021 aí, que seja melhor que 2020, né? Se alguém quiser falar alguma coisa aí, fica à vontade. Pior que tá, não fica, mas eu não vou duvidar se ficar. E com essas palavras de felicidade e com o podcast, uma aventura super pra frente e alegre, a gente termina. Mas foi legal, mas foi boa a aventura. A gente conseguiu ganhar. A gente já jogou outras aventuras que foram piores, os desfechos. E comentem, falem se vocês gostaram, não gostaram. A gente tá fazendo as regras e depois, quando ela estiver mais redonda, a gente até disponibiliza para o manual para todo mundo poder jogar. Bom, é isso, né? Gente, mais sério, valeu aí. Todo mundo que participou. Valeu, e todo gente. Mundo que estava assistindo também. Espero que vocês tenham gostado aí. Valeu, valeu. Até mais. Falou. Tchau, Música.